Opa, tá quase na hora da gravação. Vou mandar o aviso para todos e ver o que o capitão tá fazendo. Cabine do capitão, câmera 2. Pera, o que é aquilo que ele tá lendo? Câmera 3, zoom na capa. Para todos os garotos que já amei. Jane Han. Ué, o capitão não lê esse tipo de livro. Estou confuso. Esse livro é da mulher dele. Porque ele tá lendo esse livro. Será que ele está sendo forçado? Fecha no rosto dele. Ele parece estar gostando. Agora fiquei curiosa. Banco de dados. Acessar para todos os garotos que já amei, livro e filme. Exibição em velocidade acelerada. Volta para a velocidade normal que eu tô gostando. Acho melhor contar um pouco sobre o Josh. Pausa o filme. Vou ler o livro primeiro. O que são todas essas luzes piscando? Quando foi que o capitão se levantou? Tá na hora da transmissão? Logo agora que superei o julgamento prévio e me apaixonei no livro? Bom, acabei de ter uma ideia. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e estou aqui com a minha fiel imediata, Holly. Olá, senhor capitão. Tudo bem com o senhor? Sem piadinhas hoje? Sem tempo, irmão. Hoje estou preocupada com outras coisas. Então, muito bem, Holly. Você está aí com preocupações, eu deixarei você descansar. Mas antes disso, me ajude a apresentar para o nosso ouvinte quem está conosco compondo a mesa deste programa. Então, senhor capitão, aqui estamos com um time de respeito. Nossos fiéis tripulantes estão aqui para enriquecer o papo. Conosco aqui o nosso querido sabichão do pão de queijo, nosso navegador Clut Airechu. Olá, pessoal, saudações. Aqui conosco também nosso piloto queridão, Júlio Barcelos. Olá, gente. Vamos para mais um bate-papo bom aí. E por fim, a nossa multitarefas, multitalentosa, Camila Loríquio. Ai, que chique. Gente, sabia que eu usei multitarefas no meu, em algum cadastro lá que estava pegando o meu comentário do Twitter e ele falou que não era uma pessoa? Eu fiquei muito ofendida. Mas olá, pessoas, tudo bom? Estamos aqui. Pronto, senhor capitão, posso parar para um relaxamento? Tá bom, olha, se você está precisando de um descanso... Obrigado. Puxa aí uma cadeira e um livro, claro que estou falando isso virtualmente, vai descansar, aproveitar uma boa leitura, porque o tema de hoje tem tudo a ver com isso. Porque é diferente dos outros programas habituais que nós fazemos indicações ou abordamos uma obra e nos aprofundamos sobre ela, hoje estamos aqui para um bate-papo mais informal. Deixa eu parar de enrolar um pouco e explicar melhor sobre o assunto. Valeu, falou. Hoje a gente vai fazer aqui uma brincadeira, e a ideia dessa brincadeira surgiu de observações, principalmente nas redes sociais e o tipo de coisa que a gente ouve também na vida. É o seguinte, aproveitando aí o dia do livro, a gravação hoje, que não está sendo o dia mundial do livro e tudo mais, a gente para pensar nos hábitos de leitura da gente, desde sua formação até mais à frente, quando a gente toma gosto próprio por ler alguns tipos de livro. E sempre vai existir alguém que vá ser o fiscal do seu livro. Muitas vezes você é a pessoa que está lendo fantasia e alguém julga que você está lendo coisa infantil porque você está lendo ali fantasia. Às vezes você está lendo romance e a pessoa está lhe julgando porque você só lê isso. Sempre vai ter alguém que, em vez de incentivar ele a apresentar coisa nova, está querendo julgar o seu e talvez impor o seu gosto sobre. Isso acontece muito, muito. Todo mundo aqui sabe disso. E ninguém está isento de cometer esse erro. Na vida, eu também já fui esse julgador de dizer, não, mas você tem que ler isso aqui também. Não, essa pessoa não tem interesse sobre aquela obra, sobre aquele tipo de coisa, a gente não tem necessidade de fazer com que a pessoa vá ler porque você acha que a pessoa deve ler aquilo. Apresente, mostre, através da empolgação e de argumentos, o porquê daquele livro ser interessante. E se a pessoa tiver um interesse ao fim dessa conversa, ela irá ler e vai compartilhar contigo a experiência dela depois. Você não precisa ser um fiscal preste a emitir uma multa só porque a pessoa não fez o que você gostaria que ela fizesse. Mas isso acontece muito, muito, muito, desde sempre. Não adianta você dizer que ama ler. Ao você dizer esta frase, parece que misteriosamente irá aparecer alguém surgido das sombras para dizer: você gosta de ler, né? Mas você lê biografias? Você deveria ler livros acadêmicos. Você deveria ler esses romances desse tal autor. Você deveria deixar de ler essa coisa aí que não tem valor. Sendo que não necessariamente a leitura precisa ser algo que esteja ali apenas para te educar. Porque o entretenimento está aí para todos. Você pode ler para o entretenimento e o entretenimento também pode te engrandecer através de experiências narradas e passadas pelo autor ali, com aquele intuito. Olha, pior que realmente parece que o mais ele vem sempre juntinho, né? Eu não vou negar que eu já fui muito essa pessoa que julga. Inclusive, às vezes a gente vai no automático, a gente julga assim, facinho, sem perceber. É muito automático, realmente, o ato do... Mas, como assim você gosta disso? Tem coisas mais legais. Mas, né, quando você entende que cada um tem seu gosto, tá tudo lindo, tá tudo bem, você pode continuar gostando das suas coisas. E pode ser uma chance de você descobrir outras quando você troca ideia com essas pessoas, já ajuda um pouquinho. No mestrado, eu, inclusive, passei por isso por conta... Eu falar, nossa, eu sou mestre nesse em julgar, porque foi basicamente nisso que eu me formei, no sentido de ter me ferrado por conta disso. Meu projeto inteiro mudou, justamente porque a gente começou com uma concepção, né, antes de começar uma pesquisa de campo, uma concepção inclusive nessa vibe meio salvador da pátria, e foi descobrindo ao longo da pesquisa de campo que a gente estava completamente errado. Então o nosso... Ah, você sabe disso, mas você conhece essa ferramenta? Então, tipo, mas a pessoa não precisa dessa ferramenta, sabe? Foi bem interessante. Então, é louco isso, né? A gente vai muito no automático quando a gente começa a ficar confortável no espaço que a gente tá. E a gente coloca os mas, coloca as críticas, coloca o julgamento sempre no comecinho. É uma coisa... Esse autocontrole da gente, de ter essa vigilância constante pra não fazer isso, é uma coisa muito louca. É fácil a gente julgar e com o tempo a gente até aprende a segurar um pouco a língua. A gente até não fala, mas o hábito de julgar ele continua. Você vê alguém adicionando uma fila de leitura, uma lista de leitura lá no Scoob, você dá uma olhada naqueles títulos, você julga e fala, ah, mas ela vai ler de novo esse autor, de novo esse livro. É impossível, não tem como não. Eu acho assim, se você pensa assim, no externa, tá tranquilo. O problema é quando você usa isso pra, tipo, jogar areia na farofa da pessoa, sabe? Aí não, aí você tá dando tiro no seu próprio pé, no pé da pessoa, no pé de todo mundo, como leitor assim. Se você puder incentivar, ótimo. Se você puder conversar sobre outros livros, se você puder conversar sobre os livros que aquela pessoa lê, por que que ela lê aquilo, por que que ela gosta tanto daquele tipo de livro que você tem ressalvas com ele, te ajuda a abrir a cabeça. Eu acho interessante você fazer esse exercício, mas pelo amor de Deus, não chega com a voadora no peito da pessoa de graça, assim, julgando. É triste, é chato. Eu não ajudo em nada, né? Eu vou ser bem sincero que eu sou bem tolerante. Se chegou com essa empáfia pro meu lado, eu dou bloco e nunca mais quero olhar na cara da pessoa. Eu também. Então meio que eu não quero pra mim, já não vou fazer com os outros também. Olha esse show. É. Você devolve o julgamento dela. Praticamente um... Física. Sim, e você acaba construindo um muro, né? Você fica distante da pessoa. Você fala, não quero nem ter contato, mas não é o ideal, né? Você se fechar ali. O bacana da leitura, da literatura, dos livros, é você ter contato com outras formas de pensamento dos autores, de outras épocas, de outros locais que não o seu ali, que pensam diferente, pra você poder abrir sua cabeça também, ver que não é só o seu umbigo que tem no mundo, né? Tem o mundo todo além, ele é muito maior do que você imagina. Pior que eu tive uma experiência muito dessa, com uma coisa que quando eu era mais nova, eu tinha muito preconceito contra romance de banca de jornal, nessa vibezinha de romance Arlequim, tipo Sabrina da vida. Uhum. Eu nunca li, mas leria. Agora eu leria. Gente, então, a minha avó paterna, ela tinha uma coleção gigantesca gigantesca desse Sabrina. E, tipo, Sabrina é sempre o nome de alguma moça, né? E tem aquela capa de catuaba. Sim, sim. É muito bom, gente. Mas eu tinha um preconceito como se aquilo fosse uma literatura menor mesmo, sabe? E aí teve um dia que eu tava, tipo, no sítio lá, assim, fazendo nada. E falei, ah, porra, vou pegar pra ler. Não deu uma olhada, né? Não era uma lida sem assim, compromisso. E, mano, eu comecei a perceber que, beleza, ele tem uma estrutura que aparece em quase todos os livros. Quando eu realmente percebi que tem uma complexidade, tem um talento estrondoso pra fazer aquilo ser original e te cativar e te... Porque, mano, você quer ler até o final. Você sabe o que vai acontecer o tempo todo. Você fala sempre, existe quase vários quadradinhos que sempre compõem o mesmo Lego. É um Lego. Mas como a pessoa constrói aquele Lego é fantástico. Daí eu falei, poxa vida, tá vendo? Eu tinha um puta preconceito porque eu achava que era uma coisa meio inferior. Uhum. Digamos assim, uma alta literatura. E eu tava perdendo uma chance de descobrir modos de fazer literatura que eram diferentes, que conseguiam cativar. E são leituras super interessantes. Eu acabei até me deparando com um mangá, Arlequim, que conseguiu me abrir os olhos pra muita coisa. Eu fiquei tipo, caramba, né, gente? Quanta coisa eu não tava perdendo por conta de me centrar no meu umbigo. E de falar, ah, eu gosto dessas coisinhas. E apenas dessas coisinhas. Apenas essas categorias são legais. E aproveitando que você falou nesse tipo de livro, Camila, é engraçado que há um tipo de acontecimento, talvez um pouco mais recente, que aqui em casa tem um monte desses livros. Mais antigos, da coleção de Neila, mais antigos. E outros mais novos. A Harlequin foi mudando um pouco as capas. Sem sair naquelas coleções com o nome de moças. Coleções clássicos, históricos e não sei o que das contas. Sempre com um nomezinho mais chamativo para outra área. E muitos desses livros já publicados há muito tempo nessas coleções, hoje saem como romances de época por outras editoras, tipo Arqueiro, dentro da editora Gutenberg, e tipo, são o mesmo livro. E é tratado com um bom respeito, uma outra coisa, como se fosse, nossa, agora é um livro respeitável. E é o mesmo livro, só reposicionado no mercado. É puro preconceito, gente. É puro preconceito. Sim. E são livros muito bons. Assim, você pode sentar, você vai ler aquele negócio até o final. Os escritores de Arlequim são fantásticos. É fantástico, porque é uma literatura de consumo acessível, sabe? A gente não gosta por puro preconceito. A gente não mais, mas eu não gostava por puro preconceito. Quando você senta pra ler e fala, caramba, olha como flui, como poucos livros fluem, porque é difícil fazer um livro fluir, né? A gente que escreve, você fica tipo, caramba, você sabe quando o livro não tá bom. E o romance Arlequim, a chave, é fluidez da história. E eu fico, caramba, tá vendo? É justamente isso, é reposicionamento por preconceito. É bizarro. E a gente acaba caindo justamente também numa coisa que eu bato na tecla várias vezes aqui, desde o início do podcast, que é, as pessoas têm dificuldade de diferenciar gostar com ser inferior ou ser ruim. As pessoas julgam que as coisas é ruim de cara, sem ter lido. E se ela leu e não gostou, mesmo que o livro... É tipo, o livro não vai agradar ela. Tem que enxergar quais são os méritos, quais são os defeitos. E se os defeitos superam os pontos positivos. Aí você pode dizer, olha, esse livro tem muitos problemas e por isso eu não indicaria. Beleza, aí você tá embasado falando a coisa. Mas se você sabe que aqueles livros têm mais pontos positivos que negativos, e só porque você não gosta, eles são menores... Aí você está mostrando aquela coisa. Às vezes ele só não é pra você, né? É isso. Tem esse grande detalhe que as pessoas esquecem, que às vezes o livro só não funcionou com você. Não quer dizer que ele é ruim. É. E isso vale pra tudo, né, gente? Pra jogo, pra filme. Ah, nossa. Pra qualquer coisa. Nem tudo é pra todo mundo. Sim, sim, sim. E eu sempre falei isso pro Eric Schubert. Tipo, se a gente leu uma coisa e não gostou, e a gente tem coisa pra elucidar, vi valor nessa obra, mesmo não gostando, faz a resenha. Agora, se a gente não gostou e só tá enxergando coisa negativa, não faz. Porque a gente tá julgando uma coisa que pra outra pessoa pode funcionar e não deprecia por depreciar. Não tem motivo pra isso. Deixa pra lá. Aqui se presta, né? Você não tá ajudando em nada, você não tá contribuindo em nada, você só tá, às vezes, dizendo pra pessoa não ler aquilo e talvez se ela lesse, pra ela funcionasse e aquilo fosse incrível. Porque a gente gasta muito tempo falando do que a gente não gosta. É uma verdade absoluta. Reclamar é mais fácil que elogiar, muitas vezes, né? Eu acho que é um pouco de receio, ou se não vergonha de elogiar. E a crítica é mais fácil. Aquela questão, acho que criou um pouco dessa situação por conta da... Falam que, assim, uma coisa que aproxima as pessoas é quando as duas não gostam de uma terceira pessoa e daí se junta pra falar mal dela. Já ouvi muito falar disso. E eu acho que isso entra também nessa história, só que, tipo, de uma forma diferente. Acabou se criando esse costume, assim, criticar é mais fácil do que elogiar, ou se não você pegar e colocar os pontos que você não gostou, você acaba, não sei dizer se, tipo, se soltando mais fácil, ou encontrando as palavras de uma forma mais fácil, é algo nessa linha. Isso acaba meio que tornando complicado você pegar e pensar, né? Tentar, tipo, frear esse impulso de julgar ou de criticar ou de pegar e falar mal, porque vê, por exemplo, uma pessoa que nem vocês falaram, ah, só lê romance, eu só lê romance de banca, e aí você já chegar e pegar e falar, poxa, por que você fica perdendo tempo com essas porcarias, não lê isso daqui, ó, vou te dar de presente aqui um livro ótimo pra você ler, num abordagem errada, sabe? Ou esse exagero, esse extremismo, e isso acaba, às vezes, até afastando a pessoa de uma coisa que se fosse feita a oferta de outra forma, ela aceitaria de bom grado. Experimentar um gênero novo ou um novo livro, um novo autor, é complicado mudar isso no geral, né? A gente tenta o máximo para poder mudar na gente, já é um pouco difícil, para poder mudar, ajudar as outras pessoas a mudar isso também é mais complicado ainda. Eu acho também que entra na visão da gente de crítica, porque quando a gente fala, você tem uma dualidade na palavra crítica, né? Porque a crítica, ela pode ser uma questão racional, uma análise racional de algo, mas ela também pode ser que eu só tô cutucando, eu tô criticando a pessoa, sabe? A própria palavra crítica, ela tem uma... é praticamente uma pessoa cri-cri, né? Uhum. E eu acho que vem pra isso também. A gente tem um imaginário coletivo do crítico, até quando você vai colocar aqueles críticos ruins, você coloca que é alguém que só reclama. É alguém que só reclama, que se acha superior a tal questão. É porque... às vezes você tem uma relação entre falar mal e ser um bom crítico, porque a pessoa tem um senso crítico mais apurado, ela tem uma maneira mais apurada de poder julgar alguma coisa, né? Ela tem mais cacife para poder fazer uma análise. E é complicado quando você se sente meio que obrigado a falar mal de alguma coisa pra parecer que você sabe mais sobre tal coisa. Eu acho que às vezes também tá um pouco relacionado com a nossa noção de crítica vinculada ao reclamar como superioridade. Uhum. Tem um pouco disso, sim. Um pouco do que o Júlio falou aí me recordou a outra questão que é muito comum hoje em dia, porque como é muito fácil o acesso a todo mundo a dar opinião, ficou muito fácil também, uhum. Parece que massificou e as opiniões se tornaram blocos de coisas. Tipo, a opinião, você vai ver sobre um livro ou um filme, aquela coisa só é maravilhosa, só é épico ou uma merda. Uhum. Não existe outros patamares, parece, nas críticas, nas coisas. Um livro, mesmo que mais bobo que um livro possa ser, já usando a palavra entre parênteses aqui, ele ainda vai trazer algo, vai ser uma porta de entrada ou vai servir para alimentar aquele hábito de leitura para a pessoa. Ele vai ter uma serventia ainda. Só que a pessoa prefere jogar para baixo. Né? Não, você está lendo essa merda aí, você poderia estar lendo algo melhor. E talvez o melhor para ele nem seja algo realmente melhor. No fim das contas, isso é só porque vai nesse julgamento maluco de querer colocar as coisas em bloquinhos únicos e acabou. Uhum. Como se a pessoa não tivesse uma outra amplitude e faixa de frequência para as coisas transitarem. Só tá ali fixo. Só tem dois pontos nessa linha para a pessoa transitar. Não é assim que acontece. São os dois extremos. É aquela coisa, né? Do eu gosto, eu tô certo. Tipo, eu gosto, todo mundo tem que gostar, eu não gosto. Ninguém tem que gostar disso, que tá muito mais em alta ultimamente também. E nesse ponto que você falou de ser sempre as pessoas começarem a criar essa coisa de ou tem que ser épico ou tem que ser uma merda, eu lembro até na época que a Netflix mudou o método de avaliação dos filmes dela, que antes era por estrela e depois eles colocaram só, tipo, curtir não curtir, né? Joinha pra cima, joinha pra baixo. E aí gerou uma crítica exatamente por conta disso, né? Porque diz que às vezes você pegar e só dizer que você gostou, que não gostou, tipo, é bom ou é ruim, acaba limitando muito ali essa questão da sua opinião, né? Se você coloca, por exemplo, vamos dar uma comparação aí, o Scooby, que você tem a possibilidade de dar de 1 a 5 estrelas, você leva em conta que, tipo, até 2,5 estrelas pra cima é um livro bom, e de 2,5 estrelas pra baixo é um livro ruim, que pode ser de ruim a péssimo, né? E assim como o bom pode ir do bom até o ótimo. Isso também acaba deixando um pouquinho mais, não digo embasada, mas um pouco mais, dá um pouco mais de consistência ali pra sua opinião, né? E pra você poder indicar ou desindicar algo pras outras pessoas. Eu não sei. E ainda assim eu acho ruim essa questão de você classificar por nota, sabe? Eu não sou exatamente fã disso. É exatamente o que eu ia falar, eu não sei, porque é muito da sua experiência. Isso, e é muito generalista também, talvez, né? É, tipo, é bom, é ruim, é ótimo, não, tá, tem muito mais nisso, por exemplo, é que nem a gente já comentou aqui, se eu não gosto, mas isso não torna um livro ruim, eu não vou indicar para as pessoas, porque, poxa, não foi uma experiência boa para mim, justamente pelo meu gosto pessoal apenas, mas é um livro bem construído, é um livro que para as pessoas que gostam vai ser legal. Como que eu dou uma nota para isso? É, a nota acaba sendo um limitador, né? Porque tem tantas nuances ali que você pode usar de critério para estar avaliando uma obra, dentre elas o seu próprio gosto pessoal, a experiência que você teve enquanto você estava lendo ou assistindo, no caso dos seriados lá da Netflix, que você simplesmente dá um joinha ou marcar ali as estrelas acaba, tipo, dando um resumo rápido e rasteiro de toda a sua experiência com aquela obra. Isso não diz muito pra uma terceira pessoa que vai estar olhando aquilo, né? Ela vê lá o seu joinha naquilo, talvez por alguns outros julgamentos que ela tenha anteriores do seu gosto pessoal ali, ou por indicação, ela leve aquilo em conta. Mas é muito raso você usar aquilo como critério de algo que você queira consumir, ou também é de palavra final, de que esse livro tá com 3 estrelas no Scoob, então o livro é mediano. Mas, poxa, lê, talvez você vai ser um daqueles leitores que vai fugir da curva da média ali, vai achar esse livro maravilhoso, vai dar 5 estrelas pra ele. E tem algum problema nisso? Não. Tá tranquilo você ter gostado muito do livro. E às vezes você lê um livro que você gosta e ele é ruim pra caramba. Também tem isso, sabe? Uhum. Às vezes tem uns livros que, tipo, é muito ruim, mas você fala, poxa, mas foi tão legal. Foi tão legal, mas eu sei que ele é péssimo. Eu tenho isso com série. Eu, tipo, às vezes você vê um filme que ele é tão ruim que ele dá volta e fica bom, né? Isso a gente até já tinha falado. E como é que eu dou uma nota pra isso? Eu teria que dar nota 2, mas, tipo, ele é muito bom, eu quero que todo mundo leia. Eu não posso dar nota 2, mas eu não posso dar nota 5, porque se eu dou nota 5, pra aquele outro, pra aquela obra-prima que eu li faz um tempinho atrás, eu dei nota 5, mas essa não é uma obra-prima que nem a outra. O fato das notas é que isso gera um padrão de referência com as suas outras notas. Uhum. Mas não como critério de feedback generalizado. Até porque a gente não é crítico, né? A gente faz resenha e tudo mais, mas a gente não é um crítico. Assim, eu não posso me considerar uma especialista em literatura, por exemplo. Eu posso dar a minha opinião. Como alguém que lê, como alguém que escreve. Mas assim, é válida também. Mas ela não... Até que ponto que isso é realmente um parâmetro de validade para também... Eu acho complicado. Muito louco. Às vezes é muito melhor você escrever um parágrafo. Então, por exemplo, você vê uma resenhazinha, às vezes, aquelas opiniões que você tem rápidas, sabe? Quando você vai comprar um livro, alguma coisa. Às vezes eu acho que vale muito mais a pena. Porque pelo perfil da pessoa que escreve, você sabe também se a opinião dela é mais próxima do que você está esperando. Então, às vezes você vê que uma pessoa com uma opinião muito, com gosto muito diferente de você. Então você fala, talvez eu goste. Por mais que ela não tenha gostado, talvez eu goste. Porque a gente pensa muito diferente para gosto pessoal. O certo é dar 5 estrelas pra tudo, que aí você faz uma constelação. Você não deixa nenhuma estrelinha apagada lá no site lá que você tá avaliando. Tadinho do livro. Oh, pior que tem uns livros que eu fico com dó também, velho. Eu sou muito fraca. Eu também. Tem uns livros que eu fico tipo, ele é meio ruimzinho, né, coitado. Mas tadinho. Eu vejo isso muito com site de filme. Eu tenho que avaliar filme. Minhas notas que mais repetem. 4 e 5. 4 e 5. No final, essa questão das estrelas aí só serve pra você poder, às vezes, conhecer o gosto da pessoa. Sim. Agora, não pra você poder levar como base pro que você vai filtrar pra te pegar como... Pode até servir em ocasiões específicas. Vamos supor, você tem um gosto literário muito parecido com o da pessoa. Normalmente, as suas notas são muito parecidas com as da pessoa também. Aí, se a pessoa vai lá e dá uns 5 estrelas, esse livro você passa a acreditar que tem muita chance de você também dar 5 estrelas pra ele. É, tanto que, por exemplo, quando a gente acompanha blogs de literatura, geralmente você começa a acompanhar pessoas que tenham um gosto, se não similar, a algo que vai também te apresentar opções que você se interesse, que expandam sua vibe, entende? Então funciona, nesse ponto funciona. Porque eu sei como a pessoa pensa, então eu sei qual o critério pra ela também. Até porque eu tô lendo geralmente junto, sabe? Eu lembrei de uma coisa aqui agora, Eu ia fazer um comentário, mas me veio à mente quando a Camila citou blog de literatura e esse sistema de nota, eu lembrei dos clássicos. Amei. Aí a nota é uma estrela. Odiei, cinco estrelas. Esses clássicos são excelentes. Eu só uso a nota nesses casos de site que eu vejo que tem nota, só pra ver se o texto é realmente sincero ou não. Porque às vezes a pessoa tá falando horrores, positivo, porque ela tem parceria com aquela editora, aí tá muito positivo o texto. Na hora que você vai ver a nota, duas estrelas. Ele, ué? Não, você tá querendo me vender o peixe com honestidade ou não? Porque eu não tô entendendo o que é que você tá querendo. Você quer me vender um peixe que vale duas? É só por isso, mas eu prefiro realmente ler em certos casos. E no Scooby eu só uso pra cadastrar minha leitura lá pra eu lembrar o que eu li. Eu nem olho mais nada. Eu também. Ai, ai. Mas é claro que a gente tinha que aproveitar isso para fazer essa transformação da brincadeira. Todos nós não estamos isentos de julgamentos, como deixamos claro desde o início da conversa. E a graça é transformar isso em piada, para que a gente critique e ria também de defeitos e das coisas da gente e aprenda de a forma melhor possível. Em vez de ficar enfesado e puto com as coisas, nada melhor do que brincar com isso. E então a gente vai, a partir deste momento do podcast, responder 5 perguntas que a gente compôs com a temática. Eu amo ler, mas não necessariamente seguido de uma coisa ruim. Mas uma coisa que tem muito a ver com esse pré-julgamento, o julgamento que as pessoas fazem, no fim das contas. E para começar, já a brincadeira já talvez, vai depender da resposta de cada um nela, pegando fogo ou não. A gente vai começar com uma que é a seguinte. Eu amo ler, mas eu odeio quando tem tal elemento no livro em questão. Porque tem coisas que a gente realmente não consegue. A gente até lê, mas dá aquele arrepio na espinha, dá aquela coisa ruim quando tem. Não, pra quê, gente? Pra quê isso no meu livro? Às vezes é um elemento narrativo, às vezes é algo específico. Isso vai depender de cada um de nós. Eu gostaria de saber se algum voluntário pra começar respondendo isso. Eu anotei 4 pontos aqui, eu só não tenho os exemplos pra citar aqui agora, porque geralmente são casos isolados, assim, é um trechinho do livro que o livro fala, poxa, que porra que virou aqui agora esse negócio aqui. E depois geralmente o autor acaba consertando aquilo, né, ou trazendo mais coisas, ou avançando a história, e aí o livro fica bom de novo. Mas, vamos lá, coisas que eu não gosto que tem nos livros que eu tô lendo. É segredinho que todo mundo sabe, todos os personagens sabem, o autor sabe, mas eu, leitor, não sei, porque eu vou ter que ler o livro até o final pra me descobrir, isso me mata de raiva. Dá tipo, tá, sabe quando tá aquele pessoal cochichando e tá olhando pra você e você sabe que tão falando mal de você, sua orelha tá queimando. E não tem nenhum personagem de orelha pra te ajudar, né? É a mesma coisa. Você fica boiando na história porque o autor decidiu que você vai boiar na história. Eu fico puto. Não saber me incomoda demais enquanto eu tô lendo, assim. Chu, eu fiz isso no meu livro, desculpa. Não fica segurando demais o segredo, não, gente. Entrega um pouquinho, dá umas pistas. Eu me arrependo um pouco do primeiro por conta disso que eu fiz. Eu fiz exatamente isso que você fez o livro inteiro, assim. Até a última página eu fiz isso. Não pode, me mata. Deixa eu ansioso, mordido. Perdão. Não saber é desesperador. É o drama, né? Outro negócio também, diálogo aleatório que não leva a lugar nenhum. Eu tô lembrando do exemplo aqui de filme do Tarantino, que o pessoal fala que tem uns diálogos nada a ver com a história, que o pessoal tá conversando sobre assuntos triviais do dia a dia deles ali. No filme fica muito interessante, mas em livro não fica. Quando os personagens falam, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tipo aquele papo que você tá lendo e não tá fazendo a história andar pra frente, o pessoal pergunta o sabor da pizza que a outra gosta, e você tá boiando aquilo, mas que diferença que faz? Pra quê? Coloca os dois na pizzaria pedindo a pizza, né, comendo a pizza, contando uma história sobre a vez que uma delas engasgou com azeitona e nunca mais pediu pizza com azeitona, que aí fica muito mais interessante. Mas, tipo, citam as coisas aleatórias e o diálogo, você vê lá que tem travessão, travessão, travessão, travessão, travessão, e aquilo não fez a história andar, sabe? É muito chato, me incomoda demais. Coloca a conversa por telefone dos dois, assim, eu quero morrer. Sabe uma coisa que me ajudou muito a pensar nisso, de forma muito explícita? Foi quando eu comecei no núcleo lá de dramaturgia, no qual eu faço parte. Porque, assim, na literatura, beleza, você pode até cometer esse esse erro, porque eu acho que quando não tá bem feito, a gente se incomoda. Quando tá bem feito, vai, sabe? O cotidiano bem feito, quando ele é realmente bem colocado, tá lindo, maravilhoso. O trivial não é totalmente trivial, tipo um Tarantino da vida. No teatro, você não tem espaço pra isso, porque você tem menos tempo, você tem as falas específicas, você tem número de ator, você tem que se preocupar com outras coisas. E foi uma coisa que me foi muito, muito jogada na cara nesse ponto, assim, como escritora. É, porque se não importa, por que você tá fazendo alguém falar isso? Isso é relevante pra história? Você tem uma hora pra contar essa história, porque você vai gastar 3 falas pra falar isso? Isso te ajuda a chegar em algum lugar? Eu consigo compreender, por exemplo, melhor o personagem se eu souber que ele gosta de mussarela? Se isso me fizer andar em relação a ele, beleza, manda ver. Se isso não fizer nada, por que que isso tá lá? É literalmente sem tempo, irmão. Sabe, no teatro você não pode gastar tempo com o que não é intencional. E eu acho que foi interessante quando eu fui pra esse meio, que é outro meio, né? A questão do texto pro teatro, ele muda muita coisa. E o tempo é muito importante. A relevância de cada fala é muito importante. Então, realmente, se não é relevante, se não faz construir no personagem, não faz construir no cenário, não faz construir alguma coisa que seja de detalhinho, nossa, é horrível. É horrível e incomoda, inclusive destoa, né? Que você repara, se tá te incomodando é porque você reparou. Outra coisa também, aí eu reconheço que é um pouco de ignorância e burrice minha, porque de vez em quando eu encasqueto de ler alguns livros que claramente não foram escritos pra mim. É, vou ler porque eu quero ler e pronto. E aí eu me perco. 1000 referências totalmente alienígenas pra mim, porque eu não são da minha área de conhecimento, eu não domino aquele assunto no todo, mas o autor usa aquilo como se fosse natural, sabe? Ah, ele cita uma ponte com um nome em inglês lá do século 18, que se eu não digitar no Google, eu nunca vou saber que aquilo é o nome de uma ponte. E ele não te dá o contexto daquilo, que dá pra você entender que é uma ponte lá, antiga e tal. Se ele me der o contexto, beleza, eu consigo ler, absorver e entender. Mas quando ele só cita um nome aleatório lá da ponte lá e continua falando o negócio, eu fiquei boiando daquilo. E às vezes eu precisava de entender aquilo pra continuar compreendendo a história. E quando não tem isso e começa a ficar demais isso assim, em alguns livros isso chega a ser incômodo e cansativo, porque eu tenho que parar todo instante pra consultar a tal da referência, o nome do lugar, nome de uma praça, nome de hotel, nome do amigo que mandava carta, nome do chofer, de um autor famoso, enfim, você fica boiando nisso. Até nome de bebida, nome de cigarro, às vezes a pessoa só cita a marca no livro, talvez por um erro também de edição, por não colocar uma nota lá do tradutor que aquilo é referente a uma marca de cigarros popular no início do século 20. Aí você fica boiando, falando, mas que é isso aqui, que toda hora ele pede um disso aqui. E não dá pra você entender que é um cigarro, uma bebida, e tá aquele nome ali gratuito martelando na sua cabeça, você não entendeu o que é isso aqui. Aí prejudica demais a experiência de leitura, porque eu sei que eu tô lendo, teimando um pouco, né, me forçando a compreender uma coisa nova, aprender uma coisa nova, mas eu sei também que eu tô lendo e não tô aproveitando aquela leitura como eu deveria, um pouco por minha causa, porque eu não domino o assunto, mas também um pouco de culpa pelo autor também, por ele não deixar claro que aquilo é uma referência tal a tal coisa. Enfim, é coisa muito específica, gente, que me incomoda. Ah, outra coisa também, mais em literatura, em formas de contar histórias, mais em literatura, em jeito de você contar história, é quando tem uma mudança radical do cenário do livro, do que estava sendo contado para uma outra coisa. Tipo, tá um personagem com acontecimento, e aí de repente tem aquela quebra, uma mudança de capítulo ali, uma mudança de parte, e radicalmente o livro começa a te contar outra coisa do nada ali, sabe? É como se você estivesse começando um outro livro dentro daquele livro. E até que você engrena de novo naquela leitura ali, aí já perdi o prazer, a empolgação que eu tava com aquela primeira parte ali, que já tava me direcionando pra alguma coisa, né? Falou, opa, vai acontecer alguma coisa aqui, eu espero que aconteça isso, ou talvez não aconteça. E aí tem aquela quebra, aquela ruptura, isso me quebra bastante também enquanto eu tô lendo, tentando absorver, que eu tenho que pegar todo um novo ritmo, construir toda uma nova narrativa ali em cima daquele livro ali, pra mim seguir adiante. Aí lá no final, na terceira parte, ele vai e junta as duas, né? Faz a magia de juntar as duas, aí eu acho maravilhoso. Mas enquanto tem que fazer esse exercício de começar do zero de novo, o carro morreu, né? No meio da avenida ali, você tem que dar partida dele de novo do zero, é muito chato, me incomoda bastante também. Esse daí não é algo que me incomode tanto assim, não. Depende também de quanto se volte ao passado, ou se avance no tempo, ou pra onde vá aquela história. Se é totalmente partido ali, não tem nenhuma ligação com aquilo que quer me contar, ele não me perde, não. Mas o que eu me sinto irritado, odeio na minha leitura, o que me faz parar é sexo. Apesar de que eu não sou uma pessoa puritana, não sou contra sexo, a pessoa faz, inclusive gosta, a questão não é essa. A questão é que dentro do livro, geralmente, o livro tá contando uma história sobre aqueles personagens e tudo mais, Se eles estão afim, você não necessariamente precisa narrar o sexo para acrescentar, porque geralmente não acrescenta na história. É mais uma... Ô, gente, eu estou lhe dando aqui um serviço, é mais um fanservice aqui. Você queria ver ele se pegando? Tá aqui, que, ah, meu Deus, ele tirou a roupa dela e não sei o que. Aquilo não fez diferença nenhuma para a história, no fim das contas. O personagem poderia deixar subentendido que eles transaram. Ótimo. É quando é gratuito, né? Tipo, a história pensa pro ritmo, daí, pum, olha só, deixa eu me descrever aqui uma cena. Entra o João Kleber, né? É. Para. Gente, vem cá, olha, seguinte. Tem autor que não só pensa em vou botar uma cena de sexo que não vai acrescentar, como também vou fazê-la de forma cinematográfica. E vai fazer aquelas cenas de pegação, de gente se batendo em parede, derrubando coisa e fazendo. É só pra dizer, meu Deus, como eles são selvagens, uau, não acrescentem nada. Dia seguinte, bom dia, você gosta de pizza de mussarela? Isso é muito, é uma coisa muito comum, muito comum. Não é somente em livro erótico ou livro romance ou livro fantasia. Fazer essas cenas é difícil. Pra pessoa fazer uma cena dessas de um jeito bem feito, é tenso. Por isso que eu acho que incomoda tanto. Tem umas cenas que ficam meio toscas, o negócio fica fora de ritmo, fica... fora de ritmo, eu vou falar essa cena. Mas fica... Não combina, né? Eu fico incomodada também com a gratuidade de algumas cenas desse tipo. Eu sei que a leitura normalmente é um hábito solitário. Você está lendo ali, ninguém está vendo. Mas é a mesma coisa de você estar vendo TV e aquela cena de sexo com seus pais do lado e você fica constrangido, fica sem entender. É a mesma sensação que eu tenho. Gente, pra quê? Okay. Gente, calma. Deixa você que se agarrar, gente, calma. Pula isso aí, gente. Porque às vezes não tem nada. Eu vou dar um exemplo de um livro que se passa numa época atual, mas com elementos fantásticos. Não vou dizer o nome do livro, que não tem porque eu estar julgando o autor e o livro. Mas vou dar um exemplo da cena. A mulher acabou de enfrentar um ser, a criatura fantástica lá, um dragão, que a matou, inclusive, o seu irmão. E ela enfrentou aquela criatura, ela está com ódio, ela está com toda a raiva e a emoção e não sei o que. Ela vai ter que se conectar àquela criatura ainda. Ela, depois ela encontra o parceiro de equipe dela e ele já tinha aquela atraçãozinha. E depois desse negócio, ela descarrega o ódio com ele através de um sexo selvagem. Ela se sente meio culpada porque ela morte do irmão e não sei o que. Aí você vê, né? Tipo, ah, eles são super fortes, somos super seres e pá! Terremoto, pá, bate aqui, derruba uma parede, pá. Eu digo, gente, nossa. Ai, gente, eu só penso na higiene pessoal dessas pessoas, não consigo entender. Não dá. Ele mostra. Tipo... Não consigo. Eu fico, meu Deus, ai. Por quê? Que nojo. Enfim, prossegue. E o que isso quis contar, no fim das contas? Pode dizer que ela é forte, que ela é decidida, que ela, independente da dor, ela sabe o que ela quer. O que é que isso quis contar pro personal? O que é que me acrescentou pra história? Só deixou esse constrangido. É o que acontece muito, muito com esse tipo de cena, geralmente. É porque, às vezes, tem que levar a própria relação dos personagens pra frente. Isso é só pra dizer que eles foram pra um novo nível. Olha, eles estavam se conhecendo, se pegaram, agora eles transam. Mas eu não preciso ter duas páginas pra você me dizer que eles transam. Se isso, mais pra frente, não vai fazer diferença nenhuma na história. E também entra pra questão de, tipo, quando tá tudo bem feito, integrado na história, tá tudo bem, mas geralmente não tá, né? Você tá incomodando porque é um negócio... Sim. Tá, legal, que bom, olha só, veja só, fantástico. É, justamente essa questão do ritmo também, é tipo, quebra um ritmo, geralmente, tô contando isso aqui, opa, vou narrar com descrição isso aqui, que não acrescenta nada, vai gastar duas páginas nisso e o ritmo é outro, porque a cena pede uma outra forma de ser narrada. E tá bom, gente, você diminuiu o meu ritmo de leitura aqui, porque eu tô lendo isso aqui meio quase pulando. Vamos lá, vamos ver. Vou passar duas páginas, vamos pra frente ver se me atrapalho ou não. Ainda nisso? É. Avança três capítulos. Minha, nossa. Há muito problema nesse tipo de escrita, realmente. Poucas pessoas sabem fazer, descrever de uma forma natural, menos incômoda. É uma literatura complicada adicionar esse tipo de elemento, eu acho. Sim, e você encontra dificuldades em outro tipo, mesmo os livros... E vende fácil, esse também é um problema, né? E livro que é focado nisso e que faz isso bem feito, fantástico, sabe? Uhum. Você tem... Dá pra fazer um negócio bem feito? Acho que vai pras mesmas questões do. Dá. Arishu revelou o gosto dele. Dá. É porque eu li uns dois aí, sabe? E que é só isso e fica bem feito. Exato, mas a minha questão é essa, sabe? Se, uhum. se, Se você entende a proposta e tá dentro da proposta, maravilhoso. Porque é realmente é difícil escrever bem esse tipo de cena. Eu não coloco nem romance nos meus livros, gente. Eu não consigo nem colocar duas pessoas interagindo desse jeito. É, não te juro, eu odeio escrever romance. Eu disse que nenhuma das minhas coisas tem romance. Se vocês forem reparar, nada tem romance. Eu não consigo, eu sou realmente uma pessoa que não escreve essas coisas. Mas se tá bem feito, sabe? Se, beleza, estou lendo um livro erótico. Maravilha, eu sei o que eu vou encontrar lá dentro. Uhum. O ritmo vai ser o ritmo certo de uma história dessa. Mas quando é gratuito, quando é só pra, tipo, olha, só uma cena de sexo. Meu livro é muito adulto. Muito adulto. Põe mais 18 no livro, né? Nossa. É tipo, sabe uma série que me dava muito essa sensação? Spartacus. A primeira temporada de Spartacus é literalmente isso pra mim. Não adiciona nada na história, só aparece a galera lá se comendo. Só. As pessoas têm vida legal, parabéns. Próximo, sabe? Chega a ser vulgar. Pra mim, o Spartacus era vulgar. Eu me senti assistindo o filme pornô, com o diálogo bosta no meio. Pra que eu tô gastando meu tempo? Não era pra mim, claro, né? Só pra encerrar dizendo isso, que eu nem vou alongar, porque pra filme e série também ainda existe o incômodo, porque tem muita série que é gratuito, como você mesmo disse aí. É visual, muito, né? Muito filme que é gratuito, é só pra ter, gente, aqui, esses são atores bonitos se pegando, gente, olha como é bonito. É, né, e geralmente ele também coloca uma mulher sempre num ponto sexualizado, é. Ah, é sempre, legal. sempre, tem um monte de coisa. Só pra fazer, só pra ter ali o fanservice, vamos aqui, ó, gente, ó, você quer... É muito adulto. A cena de nudez, tem uma cena de nudez. Tome pra você. Não, eu já ia puxando o gancho dessas cenas mal feitas e gratuitas. Uma coisa que eu odeio profundamente com todo o meu coraçãozinho Jungiane é a questão do estupro como recurso narrativo. Que obviamente bastante gente já comenta, incomoda muita gente, inclusive. Mas me incomoda no nível... visceral, assim, quando a história tá andando, daí eu falo, ah, preciso motivar essa personagem feminina, aí eu vou lá e faço ela ser estuprada por qualquer motivo, e daí a vida segue e nada acontece feijoada, sabe, não tem impacto, nada muda, só motiva ela a ficar, eu falei, tipo, não, porra, velho, pra quê? Sabe, literalmente pra quê? Pra que você faz o seu personagem sofrer uma violência gratuita que não tem impacto nenhum, não tem um respaldo real, que é uma violência, sabe? Eu fico meio puta. Mas tem bastante coisa sobre isso em geral. É meio que uma falta de recurso narrativo, né? Dá pra você poder motivar o personagem a ficar puta de tantas outras formas e... Tu não estupra os homens, velho. Você não estupra os homens pra motivar eles. Ah, eu mato a mãe dele, sabe? Também é um recurso fraco. É um recurso fraco. Eu mato a mãe, eu mato o pai, eu mato a irmã, eu faço a esposa dele ser estuprada, eu faço alguma coisa. É. O estupro pra motivar o homem não é nele, é na mulher. É. Geralmente o recurso é tosquíssimo esse uso mesmo. Porra, tipo, não. Será que eu vou causar um trauma nele? Nossa, eu posso fazer algo nele? Não, vou usar todos esses personagens, principalmente as mulheres. Seria ruim, mas porra, velho. Nossa, pra quê? Sim, claro. Ah. As outras violências, as outras coisas pra se traumatizar o personagem masculino, quase sempre não é ele que sofre diretamente. Não é a perda de um membro dele. Tipo, a violência foi aqui, ele quebrou a perna tentando fazer algo, o cara quebrou e fez ele, sei lá, deixou ele pra morrer. Não, é ele que, se for quebrar a perna do cara, eu vou quebrar a perna dele e fazer ele assistir uma outra personagem sofrer a violência e é isso que vai motivar ele mais pra frente. Não, e quase sempre eu vou usar essa outra personagem. Gente, ele pode sofrer, ele pode ter várias outras consequências. Ele, ó, o personagem também, ó, a pessoa pode, o homem sofre de outras maneiras também. E geralmente nunca tem um respaldo, sabe? A personagem, ela se recuperou de boa, sabe? Tá tudo bem, eu fui estuprada, legal, vida que segue, vou lá transar com um coleguinha depois, sabe? Porque geralmente quando tem um, tem outro, né? Ele já coloca essa cena de sexo ridículo no meio também. Não, é preguiçoso. É preguiçoso. É, nossa, isso me empotece no nível que é fraco usado pra caramba, isso é... Enfim, mas outra coisa que eu não gosto é quando o personagem tá, quando você, quando tá, então, tá evoluindo o personagem, tá lá, tem um desenvolvimento do personagem, lindinho, belezinha, e daí, pum, de repente ele fica burro, sabe? Porque, sei lá, a história precisa dele ser burro naquele momento, daí ele muda da água pro vinho, sabe? Quando o personagem, ele constrói o personagem de um jeito, de repente eles quebram esse personagem, e ele em uma cena fica completamente burro, e não consegue mais fazer o que ele tava fazendo, sei lá, duas cenas atrás. Isso me incomoda bastante, quando tem uma quebra no desenvolvimento da personagem, e ela muda da água pro vinho, só como recurso da história. Uhum. Não, isso é uma coisa que me deixa com raiva também, porque você, ele pega e joga ali uma coisa que o personagem não repara, que isso vai até entrar, eu já vou colocar a minha parte também do que eu pensei aqui, que eu odeio, que é coisas óbvias que você tem certeza que o personagem saberia e o autor coloca que ele não sabe, ou que ele não repara, ou que ele não percebe. Pelo que você tá acompanhando, você fala, não, tá na cara, já dá pra poder todo mundo ver, e todo mundo vê, mesmo o personagem não vê, e você, o autor tenta usar como recurso na, não sei que, qual que ele quer o efeito ali, só faz ficar puto. É. O efeito que ele quer é que você fale assim, ah, pronto, a madame vai se fingir de sonsa agora. Se tem uma coisa que é muito comum da gente ouvir nessa coisa da, do julgamento, é se você falar que ama ler, muita gente vai lhe apontar o dedo pra perguntar, mas você leu tal pessoa? Você tem que ler tal pessoa. Não tem como você se reconsiderar leitor sem ter lido tal autor. Então, o segundo tópico é, amo ler, mas, na verdade, nunca li nada deste popular autor. Nossa, tem muita coisa que eu nunca li, gente. Pode começar. Eu vou falar mais ou menos o que a gente estava até debatendo hoje. Foram clássicos. Eu nunca li Machado de Assis. Nunca li nada. nunca abri um livro. Foge desse de Machado. É isso, eu vou dizer. Como assim? Vocês amam ler e nunca leram o expoente da literatura nacional? Gente, é tanta gente no mundo que você fala, poxa, é fácil você nunca ter lido fulano de não sei onde. Poxa vida, gente, quantos anos a gente mas tem? Gente, você já leu tanto livro e não leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que cai no vestibular, todo mundo lê esse livro porque cai no vestibular, você não leu ainda. Daí já começa, né? Se o livro lê no vestibular, 90% das pessoas não vão ler porque existe uma coisa chamada resumo. Sabe? Na época que eu fui prestar, você ia em livraria, acho que ainda deve ter, né? Tinha aqueles negócios plastificados, tamanho A3, com todos os tópicos que poderiam cair no vestibular em relação ao livro, resumo, os personagens principais, o contexto histórico, tudo que você precisa saber sobre o livro sem precisar ler o livro. Tá? É clássico, viu? Tá! É bom, legal. Não é assim que você vai conquistar a pessoa, né? Tem gente que gosta muito e recomenda. Principalmente Braz é um que sempre ser recomendado desde sempre. Eu tenho meu pé atrás, mas reconheço o valor. E a gente vai acabar caindo em outros nomes. Tipo, você gosta desse tipo de livro, mas você já leu Stephen King? Eu nunca li nada do King. E eu não acho isso um crime, gente. Você roubando minha resposta aí, eu ia citar ele, porque é emblemático. Eu também. Olha, mas o King, pra mim, é uma questão de... Eu acho que o King não é pra todo mundo. Tem alguns escritores que eu vou nessa, sabe? Machado, por exemplo, é um escritor ótimo pra você aprender. Se você gosta de escrever, se você tem uma noção, se você quer melhorar como escritor, eu diria pra você ler os clássicos de língua portuguesa. Então, Machado, lê um João do Rio, lê um Lima Barreto, lê esse pessoal, sabe? Por quê? Porque eles tinham... O Machado, por exemplo, tinha uma rigidez na estrutura, por isso que ele é realmente... Um dos maiores escritores, ele tinha uma rigidez, ele era matemático o texto dele. Ele revisava trocentas vezes, sabe? Mas o King é alguém, por exemplo, que eu não diria que é pra todo mundo. Porque eu não acho a leitura do King tão fluida assim. Alguns livros dele eu acho mais fluidos. Mas, em geral, o King é uma pessoa que produz demais, né? Ele é uma pessoa que respirou, tem treva no tronco. Então, tem inclusive livro que... Eu não acho King um autor, assim, pra todos. Então, se a pessoa fala, eu nunca li King, depende da pessoa, eu vou indicar, dependendo não. Uhum. Sabe? Eu gosto muito, adoro o Stephen King, eu li um monte de coisa dele. Mas, dependendo do livro, às vezes eu falo, começa com outro livro dele, pra você conseguir aceitar ele como ele é, e depois você vai pra esses outros. Vai ler um Silent Slot, vai ler A Hora do Vampiro, mas vai ler alguns outros. Tipo, você senta lá, vai ler It. Vai ter lá um troção de 500 milhões de páginas. A Bíblia, a escrita do King, ela é... Eu não sei, tem livro dele que parece que eu passo 5 horas seguidas lendo. Aconteceram 15 mil coisas. Os personagens foram para 3 planetas diferentes lá. E eu andei 5 páginas. É, no meu caso, desses autores aí, eu já cito todos que você falou aí. E coloco também na lista o Bernard Cornwell, né? Pra quem gosta de literatura nunca assim, li também. Mais medieval, essas coisas, também todo mundo fala, nossa, que o Cornwell é maravilhoso, que não sei o quê. E quem lê ama, né? Quem lê ama e defende com paixão. E aí, eu já tenho livros dele aqui, mas ainda não li também. Ah, sabe um que eu nunca li? Mas eu sei que é muito bom. Eu só li até hoje um conto do Guimarães Rosa, só. É, esse eu também não li, não. Então, mas eu tenho... Ele mora no meu coração de uma maneira que eu falo, meu Deus, eu adoro Guimarães Rosa. Mas como, Camila? Eu não sei. Eu não sei. Eu falo, caramba, ele é muito bom, eu não sei o que lá. Eu sei que ele é bom, é tudo, mas eu nunca sentei pra ler. É uma coisa que me... Eu falei, gente, por quê? Como? Que tipo de relação é essa que eu tenho com o desconhecido Guimarães Rosa? Então, eu sei que é muito bom. Eu já li um livro baseado em Grande Sertão Veredas, mas eu nunca li Grande Sertão Veredas, sabe? Eu nunca fui até a fonte. Comigo ele tá aí junto com a galera dos clássicos. É clássico? Não li. Aqui tá assim, tenho vontade, falta tempo e comprar o livro dele também, que não tem nenhum dele aqui não. Não me falta tempo, no meu caso me falta vontade. A coisa da escola me criou uma barreira tão grande, um entrave. Eu não cogito olhar os clássicos e pensar, será que é hora de dar chance para um clássico feio aqui? Talvez fosse, talvez eu me obrigue um momento desse, dizer, vou me obrigar assim a ler. Tirar o entrave. Pra ver, esse é o momento mesmo, eu já tô maduro o suficiente para dizer, gente, dá para eu ler uma coisa assim, vamos lá. Pronto, consigo. É ruim isso, né? A gente guarda muita coisa ruim dessa época. Eu odiava o português, gente. Eu odiava do fundo do meu coração. Eu ouvia falar análise morfológica e eu queria matar todos os livros de português e gramática. Eu odiava profundamente, porque eu tive professora horrorosa nessa área. Tem arrependimentos gravíssimos em relação a essas áreas. Assim, de, gente, por que eu não aprendi mais coisa em português? Tem tanta coisa aqui que é interessante. Por que naquela época eu não enxergava isso, coitado de mim? Eu falo que eu tive sorte. É, eu falo que eu tive sorte porque eu sempre li muito, porque eu fui incentivada desde pequenininho pra ler muito. Então, o único motivo de eu escrever bem era porque eu lia, sabe? Então, por exemplo, quando você vê uma escola dando uns livros, tipo, Memórias do Sargento de Milícias, que, gente, é um porra aquele livro, eu odiava aquele livro. Talvez se eu ler hoje, eu vá gostar. Mas naquela época eu achei uma bosta, mas eu não lia só aquilo. Aquilo não foi uma introdução à literatura. Dom Casmurro não foi uma introdução à literatura. Então tava tudo bem. Mas falta... Mas é por quê? Porque eu já tinha um background diferente, eu tinha outros livros pra ler em casa, eu era apresentada a outras possibilidades, aquilo não me era um entrave 100% pra tudo que era clássico. Mas por quê? Porque eu tinha outras perspectivas. Mas, por exemplo, gramática, eu só fui entender mesmo quando eu tirei o bloqueio, quando eu já tava no ensino médio. Uhum. Era nesse nível. Mas é isso, com as matérias em si, era só de não enxergar, entender qual era o valor da coisa. Mesmo lendo, o quadrinho sempre fez parte do meu, e os livros foram fazendo cada vez mais parte da minha rotina. Só que esses outros livros, era a forma que é apresentado, pelo menos no meu caso foi assim. É, os primeiros anos da escola, né, a gente vai alfabetizado, depois a gente vai no início ali até a quarta série. São livros mais simples, mais leves, vai melhorando às vezes um pouquinho e estagna. No meu caso estagnou, tipo, não teve... A gente começou a ter aula de português, gramática, redação, mas literatura não estava dentro ali. Do nada, clássico. Você não foi adequado aos poucos, ó, esse clássico mais fácil, esse livro aqui. Ô, meu, isso é divertidíssimo, é clássico, mas é divertido. Tem comédia, tem isso aqui. E por que não questões contemporâneas também, né? Sim, tanto escritor contemporâneo, que é fantástico. Quanta gente não aprendeu a amar literatura porque pegou a coleção Vagalume? Mas eu digo, em relação ao clássico, a forma do texto, não só a conteúdo, é tipo a forma do clássico, ele tem uma coisa que, se você não for apresentado pelo menos por um mais leve ou algo assim, pra te incentivar, você vê aquele negócio cheio de palavra rebuscada e palavra que nem é usada mais hoje em dia, que você diz, pá, Não, eu não entendi nem o que tá aqui, gente. Isso era pra ser introduzido. Não, deixa pra lá, eu não vou ler isso aqui. E era esse salto que travava, um salto esquisito. Do nada eu tô lendo umas coisas, beleza, que tô lendo aqui. Tuiuiu, tô lendo um negócio aqui. Tô lendo esse aqui que é uma releitura do Corcunda de Notre Dame. Beleza, do nada, clássico. E eu digo, oxi, por quê? Ficou esse tempo todo sem apresentar um livro que só é pra sugerir. E do nada, agora tem que ler porque vai cair no vestibular. Tem que se preparar pro vestibular, gente. Você não vai nem ler porque é legal, porque é interessante. É porque a gente precisa ver se você consegue decorar o suficiente pra gente achar que você é válido. É porque martela isso, tipo, ó, por que... Não, professor, por que eu tenho que ler esse... Não, esse livro aqui é importante pro vestibular, mas tem essa importância. A palavra vestibular, já vem sendo batido. Se fosse desde antes, beleza, mas ficou uma lacuna no meu caso. Aí chegou no primeiro ano, vamos lá, agora tem literatura aqui, porque vocês têm que pensar esses livros aqui, lembrar essa coisa aqui, porque isso é foco. Ué, antes, por que isso não era importante? Eu entender a literatura do meu país, a literatura da minha linguagem, não era antes. E agora, do nada, virou. Ué? É. Aí me afastou demais. Esse terceiro top puxa um pouco até um pouco do primeiro, um pouco do segundo, que às vezes uma coisa tem a ver com a outra, né? É, amo ler, mas tenho preconceito com tal gênero ou produto literário. É, a gente vê muito isso, como eu citei no início do programa, de que se você lê muita fantasia, alguém vai dizer, não, mas você fica lendo fantasia, você tem que ler livro de não-ficção. Ai, alta literatura, baixa literatura. E nem só isso, às vezes extrapola entre pessoa que tá dentro da ficção e da baixa literatura, um julgando o outro. Tipo, é isso como eu falava. É verdade. A pessoa gosta de ler erótico. Pô, você só lê esses livros eróticos, vai ler tal coisa. Você só lê esses livros de romance de época, você tem que ler esse daqui. Aí fica um querendo julgar o outro. Um pouquinho. E todo mundo tem um certo preconceito com algum gênero ou produto literário. Todo mundo tem. A gente tenta se culpar, negar, mas todo mundo tem um preconceito. Às vezes é aquilo mesmo. Não é nem o caso de a gente conhecer e julgar já sabendo. Opa, não gosto desse gênero porque isso me incomoda. Eu, como eu disse, o sexo praticamente... A forma como ele é trabalhado na maioria dos livros me incomoda. Eu não leria livros eróticos, porque eu sei que vou me sentir incomodado durante a obra quase toda, dependendo da... É tipo buscar isso a não é pra preconce... passar, né? Não é preconceito. É eu saber o meu gosto e saber o tipo de livro que não me agrada. Pode agradar os outros lá, gente. Eu não tô desmerecendo. Mas tem livro que você desmerece. Tem coisa que você acaba desmerecendo. Não é que a coisa seja ruim de verdade, mas você tem esse preconceito. Essa opinião formada de que isso é algo menor. E é vergonhoso, mas a gente tem que botar pra fora esse momento aqui da brincadeira e aproveitar. É catártico. Vamos botar pra fora e dizer, não, gente, aprender com isso. Tá se aproveitando das nossas falhas como seres humanos. Então, nesse... Mas é verdade, eu tenho preconceito. É, nesse eu já vou começar falando de clássico, porque assim como esse, eu não li clássico até hoje por conta dessa... Não que eu não tenha lido, vai. Eu li um capítulo de Urupês, eu li Orgulho e Preconceito, que é... Tem uma... Só uma linguagem meio rebuscada, não é clássico, mas tá ali. E não desce. Mas o que é clássico? Nesse ponto eu tô realmente perguntando. O que se enquadra como clássico ou não? Quando vira literatura universal? Pra mim, tudo que seria literatura clássica nacional por conta do português ser buscado. E tudo que for literatura clássica estrangeira, que na hora de fazer a tradução eles traduzem pro português... formal, para um português mais século 18, 17, sei lá, porque fica aquelas palavras que você nunca viu na vida, você não... Você tem que ficar com o dicionário do lado o tempo todo. Você lê com o dicionário de latim do lado. Esse tipo de... Resumindo, Júlio, você não gosta de livro que tem mais de 100 anos da data de publicação original. De preferência, o autor tem que estar vivo. Você lê aquele livro, aquele conto do João do Rio, que é de 1900 e bolinha, e parece que ele escreveu ontem. Então, eu ouço isso muito, eu já ouvi sobre vários contos, ou se não até sobre mesmo livros mesmo. Eu já mudei essa opinião e tô disposto a dar uma chance pra esse tipo de clássico, mas ainda não tive tempo. A fila, não é prioridade. A fila de livro tá um pouco grande aqui, mas é um negócio que eu tenho um baita de uma trava aí por muito tempo que tá começando a soltar agora. É o meia culpa aí. que eu pegava e falava mal. Ah, e já emendando no segundo, que o Ayrshire tá fazendo um bom trabalho, mas ainda tem um pouquinho de pé atrás também, é poesia. Eu tenho uma opinião sobre poesia, de que poesia vai para a mesma linha de livro, por exemplo, livro erótico pro Ace. Eu acho que cada um tem que achar a própria poesia. Não, porque não te juro, você tem que achar a poesia pra você. Porque poesia, sim, me parece que é um gênero genérico, é uma palavra genérica e não é genérica a poesia, sabe? Tem mil jeitos de fazer poesia. É, então. Às vezes é só uma questão de você descobrir que tipo de poeta é a sua praia. Porque todo mundo tem um poeta na sua praia, só precisa caçar. Uhum. Ah. É, então, essa parte da poesia daí eu já levo mais pro lado questão de metáfora e ter vários sentidos diferentes, e você tem que encontrar ali o sentido que você tem, que você acha melhor para ela. Cada leitor vai pensar de uma forma diferente, isso abre diversas possibilidades. É algo que não me atrai, porque eu fico muita, ou eu não encontro sentido nenhum, ou encontro muito sentido nada a ver, e aí eu fico perdido ali. Eu falo, é que nem você falou, tem situações que você vê que ali é uma trama poética que tem um sentido subliminar e você consegue reparar. Talvez seja esse o ponto de encontrar o autor ou o poeta que converse com você, né? Que ele use uma linguagem que seja subliminar, mas que você entenda o significado ali, te pegue mais de uma forma. Mas a maioria não tem. Posso dar até o exemplo também, a gente está tendo aula de comunicação e expressão, que é basicamente português na faculdade, e o professor é muito bom, ele passou para a gente um conto do Júlio Cortazar, que é Casa Tomada, para a gente poder ler, interpretar e colocar lá. E é um livro muito desse lado subliminar, porque são dois irmãos vivendo numa casa sozinhos, e do nada os cômodos começam a ser tomados, e não fala por quê, por quem ou pelo que foram tomados, e você tem que dar a sua interpretação disso. E eu fui numa linha bem básica ali, pensando, eles estavam na Argentina, porque foi falado que eles estavam na Argentina e são os dois sozinhos, são irmãos, dá pra perceber que eles são, eles não são novos, já tem mais de 30, seus 30 anos lá, e pode ser que, sei lá, entrou MST, um monte de viu que estavam os dois ali, que não eram pessoas que iam oferecer resistência, não sei. E foram invadindo a casa aos poucos, até que no final do conto os irmãos abandonam a casa e jogam a chave no bueiro. E aí eu peguei e falei, eles jogam a chave no bueiro, e daí, tipo, pra mim eles jogaram a chave no bueiro de tipo, a casa já foi tomada mesmo, essa chave não vai ter utilidade, vou jogar no bueiro. E já quando foi feita a análise pelo professor, ele pegou e falou que tem todo um lado de incesto entre os irmãos, uma coisa de ali abandonar a casa e toda essa questão da casa ser tomada envolvia essa questão do sentimento que eles tinham e não podiam consumir. E no final, ele jogando a chave no bueiro é uma metáfora para eles se libertando e se entregando a isso. E eu fiquei, nunca que eu ia pensar nisso. Eu gosto muito de uma tirinha disso, que era tipo, porque o pintor usou azul neste caso, pensando na questão da cadência e de não sei o que, de não sei o que lá. Aí corta lá pro pintor naquela época. Puta, acabou o marrom. Essa tirinha é boa. Mas eu acho que essa construção que você faz de interpretar uma obra à sua maneira, por mais que ela seja viajada ou que não tenha muita correlação com a proposta original do autor, eu acho isso muito válido, assim. Eu acho também. Que acaba te acrescentando até mais do que tipo, a história ali com o início, meio e fim, né? Você acaba absorvendo a história à sua maneira, com as suas experiências, a sua vivência, de um jeito único ali que vai ser seu, que vai te dizer alguma coisa naquele momento, com base em tudo que você tá vivendo, sentindo, que vai fazer sentido pra você, mas quando você tenta externar pra outra pessoa, talvez aquilo não vai fazer sentido, ela vai ler aquela mesma história de uma outra forma, porque ela tem a vida dela, outra visão, é totalmente diferente. Mas eu acho que essa experiência, ela é interessante de se fazer. Eu consigo fazer isso com esse tipo de texto mais metafórico, meio alegórico, cheio de coisas que não são as coisas que estão sendo descritas, são outras coisas, querem significar outras coisas, até com a poesia mesmo, que às vezes diz uma coisa querendo dizer outra, e é bem interessante fazer isso internamente, né? Eu não consigo externar tanto pra explicar pros outros, porque eu acho que, poxa, isso aqui é genial. Não, me tocou profundamente lá no meu... Lá na minha alma, mas eu não consigo tirar isso de lá, ficou pra mim mesmo. É um pouco egoísta até, mas, enfim, eu vou guardar ali no potinho, porque eu amei, dei 5 estrelas e pronto. Não vou explicar mais do que isso, não, porque só diz respeito a mim ali, aquele momento. E eu acho que assim, você tem até certo ponto, você cria a tua própria interpretação. Se você entende que eles jogaram a chave no bueiro ali, beleza? Tranquilo, foi isso que você tirou. O autor não tem controle sobre o que a pessoa que lê pensa. Você pode sim fazer um panorama histórico, fazer um levantamento. Ah, tá, legal. O autor escreveu que ele pensou nisso. Porra, fantástico. Eu tô pesquisando sobre esse livro e me é interessante saber o que o autor pensou. Mas quando eu li, eu tive essa impressão. Também é válido, porque você é responsável pela própria impressão que você criou, sabe? E o autor não pode controlar exatamente o que você pensa, o que você não pensa numa obra dele também. A obra, ela é construída quando você dá pra alguém ler. Se constrói uma relação diferente, ela ganha panoramas diferentes, né? Uhum. Mas eu entendo sem como. Tem umas coisas que a gente não entra na vibe. Aí se você não entra na vibe, não vai pra nenhum lugar. É, então, tem casos de páginas ou de trechos que são compartilhados aí pelo Twitter que eu olho e eu falo, caramba, que bonito. Porque é uma narrativa poética ou às vezes é uma coisa que não tem essa questão subliminar. Só tempo é a narrativa poética, porque tá em versos, tá rimando, só que tá seguindo uma linha ali que eu consigo interpretar. Aí, pra mim, 10-10. Agora, a partir do momento que tem essa questão de análise subliminar e tudo, já me incomoda, me tira... Interessante. Me tira o interesse. Eu te entendo plenamente, Júlio. Você, assim, o jogo de palavra, você consegue perceber a beleza no uso das palavras e no jogo dela ali e reconhecer isso. Eu também sou basicamente isso também. Agora, quando se abre para essa interpretação, como você falou aí, me perde. Gente, tô aqui pra isso. O seu compromisso. Quero que você me entretenha. É basicamente do nosso desejo do que a gente busca com a literatura. A gente quer ser entretido. A gente quer uma coisa mais simples. Arexu quer uma coisa mais profunda, porque ele quer pensar numa relação disso e aquilo que faz ele pensar em outra coisa. E o livro ampliar o que o livro quis. E você, não, aqui é o básico. Dele aqui tá ótimo. Não é sempre que acontece, não, viu, gente? Tem hora que eu quero voar e o livro não me deixa também. Não adianta. Mas é isso que eu falei, depende. Tá. Do gosto de quem lê. Foi isso que eu disse certinho, então. Uhum. Eu não errei nada. Você quer sempre ver além. Ó, de preconceito, eu tenho muito preconceito contra a novelização. Quando o pessoal, tipo, sai o filme primeiro, aí o pessoal faz exatamente o filme de um jeito no livro, sabe? E geralmente é uma coisa meio mais comercial, não... Não dá. Eu tenho... Pô, legal, pode ser que isso estimule alguém a ler. Pô, legal, fantástico, vai com Deus, sabe? Mas eu tenho um pouquinho de preconceito em relação a essa proposta comercial demais de literatura. Especificamente a novelização. Quando sai o filme, aí eles fazem tintim por tintim o que estava no filme. E às vezes não fica legal no livro, porque são plataformas diferentes, são propostas de contar histórias diferentes. Então eu admito que eu tenho preconceito contra a novelização. Flávio, dá meu apoio. Isso é verdade. Obrigada. Porque tem muito desse negócio da novelização, que é uma transposição da tela, do roteiro, sem mudar. E não é só o roteiro. Se fosse só o roteiro, fantástico. Pô, legal, vai apresentar as pessoas a lerem um roteiro de cinema, lindo. Ah, não, sim. Roteiro é pra ser lido, texto de teatro é pra ser lido. Mas fazer uma narrativinha que... É a transposição de um pro outro que é mal feito mesmo. Que eu tô falando. É com a capa do filme, velho. Ah. A galera faz, sei lá... Em 5 minutos, aquele livro lá, eu fico, dá pra sentir que é feito um efeito rápido, efeito comercial. Pode ser que tenha um bom, pode ser que isso abra as portas de outros livros para as pessoas que não têm muito interesse em literatura. Pode, maravilhoso, mas eu tenho preconceito, sim. Um dia eu vou tirar isso do meu coraçãozinho, mas não aconteceu ainda. Eu acho que só ali uma novelização, eu acho, que foi uma do Resident Evil que só Jesus na calça. Comprei porque tava R$5. É aquele meme dos R$5 pra fazer caridade. Foi isso, eu li, depois, não, pode botar esse livro pra frente aí, gente. Não precisa ficar na estante ele, não. Vai com Deus. Não tem necessidade nenhuma. Aquelas feiras que tem rodoviária, os livros por R$10, R$5. Aí você fala, vou pegar esse, nunca mais vai ler. Daí você lê e fala, meu Deus, porque eu gastei R$5, podia ter comprado coxinha, sei lá. Mas eu entendo esse preconceito, porque é difícil achar uma novelização assim. Bacana. Talvez tenha, eu tenho fé nisso, com certeza alguém vai conseguir fazer um negócio bom, mas se é uma novelização, eu vejo filme, entende? Eu vejo o filme, porque se a proposta é só replicar o que estava no filme, no livro, então por que eu vou ler o livro? Porque tá escrito? Tá, mas é o filme, isso aí, a proposta é outra, uhum. Sabe? Eu não entendo muito bem o pra quê, a não ser pelo aspecto comercial. Eu posso falando boa, claro que eu posso estar falando bosta, mas é por isso que é um preconceito. Preconceito é um pré-conceito, né? Entendeu? É isso aí. Então, eu tenho um pré-conceito. É, já chama catarse? Tá aqui a minha catarse. Tá permitido. O meu preconceito é mais com o livro jovem adulto. Eu realmente não... É o mesmo caso da Camila. Eu sei que tem bons livros sendo feitos, eu sei que eles discutem temas super relevantes pro público, né, que eles se destinam, que são os jovens, mas não é o tipo de livro que eu procuro. Eu nunca que eu vou pôr um livro desse por livre espontânea vontade na minha lista de compras ou lista de leituras. Geralmente o pessoal às vezes vem e me indica, fala, ah, lê esse, é bom e tal. Assim, eu falo que vou ler, mas eu não vou ler isso não. eu faço falsas promessas. Mas Harry Potter, por exemplo, é uma espécie de... O Harry Potter eu compro ele mais como fantasia do que como jovem adulto. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Mas é que eu vejo um macro de direcionamento. Uhum. É um macro de público. A questão jovem adulto é um direcionamento de público. A quem o livro tá provavelmente destinado. Eu acho que o Harry Potter, o Irish Hood pegou mais fácil até, porque ele migra de público, né? Porque ele começa com público infantil, infanto-juvenil e jovem adulto. Ele envelhece junto. Aí a própria história vai mudando com o tempo. Mas eu entendo um pouco o Irish Hood, mas eu não tenho preconceito, porque eu já li boas histórias e sei que o meu problema com esse livro é que eu não gosto de adolescente. Eu nunca gostei de adolescente. Sim, nem quando eu era adolescente eu gostava de adolescente. Porque justamente, eu não suportava adolescente, nem quando eu era adolescente. Eu sei que os livros vão ser bons, o público dele vai gostar. Muitos deles são realmente muito bons, mas eu não consigo me conectar com os personagens e começo a ficar tão irritado. E eu digo, gente, eu não tô lendo um livro pra me irritar. Não, e nesse ponto, a gente consegue sentir quando o livro é bom, né? Sim. Eu acho que quando o livro é bom, você consegue realmente sentir. Então, por exemplo, você pega um Jogos Vorazes da vida, você vê uma história no fundo, um pano de fundo super bem construído, personagens bem legais. Os dramas são voltados pro público, Então, é a mesma coisa de não é pra gente, né? Eu tenho... Às vezes eu sei quando a cena não é pra mim. Porque eu fico incomodada com ela. É justamente isso que eu tava falando. Tipo, o problema do jovem adulto pra mim é que eu fico incomodado com o livro inteiro. Porque eu não gosto de adolescente. Eu fico porque o protagonista é esse cara chato, esse cara com problema, esse cara com sei lá o que, que não conecta comigo. Tipo, a minha adolescência foi outra coisa. Eu sempre fui adolescente, que eu só dizia, você nasceu velho. Entendi. Tudo que o adolescente gostava de fazer era totalmente fora do que eu gostava de fazer. Até hoje, eu acho que eu sou muito mais velho do que eu sou. Entendi. Jovens com alma de velho. Pela aura, né? Eu não consigo me conectar com o personagem e a gente vai ter que passar 200, 300, 400 páginas acompanhando aquele personagem que você não tem conexão e você vai buscar um outro personagem. Não, se você odeia o protagonista, vai dar bosta. É sempre assim. Deixa eu acompanhar. Ainda contra gosto, então não vai rolar. E quando é na primeira pessoa, a dificuldade aumenta, porque é mais íntimo. Você não tá acompanhando o pensamento dele pela terceira. E geralmente, Young Adult é sempre a primeira pessoa pra poder ter essa conexão com ele também, né? Já sei que não é pra mim, nem toco. Vai lá, aproveite. Pior que eu acho um meio muito interessante. Eu gosto de ler alguns livros. Às vezes me incomoda algumas ceninhas muito específicas por conta disso, mas eu sei pra quem aquela cena serve. Uhum. Aí eu fico na paz com ela. Um negócio que me deixou assim foi aquela série da Sabrina, nova. Uhum. Eu sei pra quem é a série. Então, às vezes, eu vejo uns diálogos e eu falo, credo, que horrível. Mas não é horrível. Eu falo, não, o diálogo tá bom. Mas não é pra mim esse diálogo. Mas eu entendo por que esse diálogo existe, da forma que ele tá existindo. Às vezes fica muito explícita, por exemplo, a fórmula. E eu prefiro uma fórmula mais discreta em algumas partes, sabe? Uhum. O recurso narrativo mesmo. Mas eu sei que ele tá explícito porque ele é feito para esse tipo de público. Para essa faixa etária, para esse tipo de pessoa. Então eu consigo compreender que, legal, eu não gostei porque pra mim é tipo, ah, tá legal. Eu entendi o que você quis dizer. É tipo, pra mim, ah, tá bom. Ah, legal. Que igualdade, fantástico. Ah, docente, fantástico, vida. Puberdade, ela chega. É, porque já foi, não é pra mim aquilo lá. Eu consigo ver que tá bonitinho, eu curto o resto. Eu gosto de curtir o resto, porque geralmente, porque eu gosto dos mundos que geralmente essa faixa uhum. de livro cria. Não é um livro que eu vá muito atrás, mas alguns livros específicos que eu sei que eu vou gastar muito do lorezinho, assim, eu vou. Por mais que eu saiba que vai ter algumas cenas ou outras que vão... Eu compreendo perfeitamente. Porque isso é a frase que eu não canso de repetir, né? Que eu sou um cara que gosta do cenário mais do que do que tá no plano na frente ali dos personagens. É muito mais fácil eu gostar desses livros jovens adultos que a trama ou o mundo tem algo que me acrescente mais do que o personagem. Aí vai ter um coadjuvante, que vai ser o mentor, que aquele mentor é que vai ser minha conexão com o mundo, mais do que o personagem. Agora, quando é sobre um drama adolescente, já sei que eu não vou ler. Mas é muito difícil eu me conectar. Um jovem adulto distópico, um jovem adulto fantástico, é muito mais fácil pra mim, porque ele tem outros elementos que vão criar essa conexão comigo. Agora, dramas adolescentes, ah, não me chame não. Ah, triângulo amoroso. É, mas é nesse ponto aí o meu preconceito. Talvez eu experimentasse um pouco mais, eu ia encontrar alguns padrões ali dentro ali que eu fosse me identificar, fosse gostar, fosse até passar a consumir mais. Mas nesse imenso mundo de livros por ler aqui, tem tantas outras coisas que me interessam mais, que me chamam mais a atenção, que eu acabo sempre varrendo esses aí pra debaixo do tapete e fica só na promessa mesmo. Ah, uma hora eu leio e não vou ler. Não é uma prioridade, né? Não é crime também. É, ah, que bom. Tô uhum. inocentado. A primeira coisa, Arisho, que esse cast até tem que ser a mensagem pra todo mundo é que a pessoa não tem que respeitar somente o gosto da alheia, é o próprio. Você tem que entender que seu gosto é uma coisa diferente disso aqui e não tem problema nenhum não gostar, não ter interesse pelo outro. É, e se forçar a ler também uhum. não é legal, porque daí você cria uhum. esses entraves também. Sabe? Então, ah, beleza, não uhum. é pra mim, não é pra mim. É, se um dia surgiu o interesse de você ir atrás, poxa, aí você, ainda mais num círculo como o nosso, poxa, eu sei que fulano gosta de tal coisa, vou pedir pra ele me recomendar. Aí você consegue ser introduzido a um gênero que provavelmente você tem um preconceito e você descubra que, sei lá, nossa, realmente eu consigo ver uma parte boa dentro disso, sabe? Mas não dá pra ser, ai, eu vou caçar um livro agora com esse ranço com toda essa coisa aqui. Sabe? Aí você só vai achar parede pra bater a cabeça. Deixa eu dizer aqui que o meu entra numa questão polêmica que algumas pessoas aí... Eu não gosto, eu tenho um preconceito enorme com fanfic. Ô, louco. Por quê? Porque eu não consigo entender como a pessoa se prende a algo a ponto de ficar presa pra sempre querendo ver algo. Eu entendo... Não tenho nada contra quem você quer expandir aquele universo que você é apegado e criar uma história nova naquele universo. Mas eu não consigo ver graça, não consigo sentir a mínima atração, ver... O preconceito chega à beira de questionar a qualidade de algo só porque algo usa personagem alheio e quer criar algo em cima do que é dos outros. Complexo. Eu acho que, por exemplo, uma fanfic não é um direcionamento específico pra eu quero criar com algo que é dos outros. Eu vejo a fanfic como um... Poxa, eu me conectei tanto com essa história e tanto com os personagens dessa história que eu gostaria de ver eles fazendo mais coisas. E eu amplio isso pros meus. Eu vejo como um pouco de projeção também, sabe? Geralmente o público que escreve é um público jovem, que tá aprendendo. Geralmente aquele público lá do Young. A fanfic é meio que uma forma também dela lidar com os próprios problemas ali da vida dela. Ela se aproveita dos personagens ali que ela se identifica, que ela gosta, que ela quer ver vivendo situações diferentes pra poder brincar com os personagens, experimentar com eles ali, né? Colocar eles diante de situações que ela não... É, gente, pra mim fanfic é que nem RPG, eu vou ser muito sincera com vocês. Vou jogar uma polêmica em cima da sua polêmica, tá bom? Ó. Fanfic é RPG, sim. Você cria uns personagenzinhos, faz um perfilzinho e fica atacando umas falinhas nele. Num mundo que já existe. tem uns. Eu não consumo muito, né? Dá a entender que eu consumo muito, eu admiro bastante os casaizinhos e tal, mas eu não sou de consumir, porque, enfim, tem N coisas pra consumir, isso acaba ficando de lado. Mas eu vejo o pessoal tentando trocando as realidades dos personagens e colocando eles em situações diferentes da obra original. Eu vejo esse ganchozinho criativo pra tentar inovar. Ah, e se os personagens que, tipo, combatem as forças do mal no fim do universo lá, tivessem trocando ideia num café? Tem muito coffee shop, né? Aqueles universos alternativos. E fica, tipo, interessante. Trouxe os personagens de outro contexto pra um contexto totalmente diferente. Ficou sendo novo por causa disso, só pela mudança de contexto. E eu acho interessante porque é um personagem bem construído. Se o seu personagem foi bem construído, alguém consegue usar ele em algum outro contexto. Porque você sabe como ele vai reagir nesse outro contexto. Você sabe como... Por mais que as pessoas também possam criar... Tem uma questão de projeção que eu acho que obviamente tem, mas aí você... Todo mundo escreve, sabe? As pessoas escrevem, a gente pensa, a gente é criativo, você pode fazer um desenho, você pode fazer tal coisa. Você tá criando outras coisas porque aquilo te conecta de alguma forma com algo que você queira. Pode ser só entretenimento. Mas é que eu consigo ver valor nisso. Eu consigo ver da mesma forma que alguém desenha algo que gosta, da mesma forma que compra um pôster pra colocar na minha parede, sabe? A fanfic pra mim é que nem um pôster. Sim, sim, mas eu enxergo o valor dela nesse ponto. Mas como literatura é que me incomoda. Senão seria preconceito, você tá entendendo? É você me dizer isso aqui, ó, meu Deus, olha, eu tenho uma grande fanfic fazer. Mas a qualidade literária, ela não é inerente à criação, ela pode ser inerente à estrutura. Eu sei, mas não seria preconceito se fosse lógico. Se a pessoa tem uma estrutura narrativa interessante. Ah, sim, mas aqui é treta, não é? Eu tô tretando de volta. Eu já apoio o cast RPG versus fanfic. Não, criatura. Mas... Puta merda. Ah, não sei. Vai ter, claro, RPG que são fanfics. Tem gente que vai querer aproveitar aquilo pra... Olha, tem uma Terra-média aqui, vou querer escrever... A nossa aventura vai ser uma fanfic na Terra-média. Tem gente que vai pegar e vai criar um mundo a partir do zero. Sim, tem ambos os casos. E não tá errado. São... just for fun, né? Só entretenimento. Sim. Mas isso. Just for fun. Em algo. Just for fun, beleza. Tanto faz, entendeu? A crítica, assim, então é a fanfic que... Não é a crítica, comercialmente, em livraria depois. Não é a crítica. É o preconceito que é algo que eu tenho que me livrar, entendeu? A crítica não, porque... Ele só tá colocando a catarse. Isso, porque a crítica, eu não tenho o que criticar. Muitos autores vão se sair daquilo, aproveitar aquilo como uma escola, às vezes transformar aquela mesma ideia de história e aperfeiçoar ela e lançar aquele livro, já ser o pontapé para uma jornada dele. Às vezes a pessoa quer fazer aquilo ali para usar a catarse, como a Camila falou, e se divertir escrevendo aquilo ali, escrever várias histórias possíveis, como o Arishu falou aí, das fanfic de universo alternativo, isso, aquilo. Tem que falar assim, mas é preconceito puro, gente, eu sei disso. É totalmente consciente de algo, dessa questão. Amo ler, mas nunca terminei tal livro. Esse daqui é só pra eu lembrar pra todo mundo que não adianta quantas vezes eu não consigo terminar o Silmarillion. Beijo, Aishu, Júlio, Abner. É que você tá lendo com raiva aí, você não pode ler o Silmarillion com raiva, tem que... Não, tá tranquilo. Tem livro que não é pra gente mesmo, acontece. Eu tentei ler as Crônicas de Nárnia, acho que eu li as duas primeiras ou as três primeiras e não consegui ler mais. Sério? E não era ruim, tava interessante, mas tipo outra pegada, a história não tava muito no clima na época. Assim, até gostava da proposta do desenvolvimento, do mundo, e depois eu leio e nunca mais abri o livro pra ler ele. Outro que eu não terminei também, que eu sempre cito quando me perguntam, um livro que você nunca terminou, que você abandonou pelas metades, foi E o Vento Levou, porque eu tinha visto o filme há muitos anos atrás, e no arquivo que eu aluguei na internet, vinha tipo dois discos, eu baixei só o primeiro disco. E aí terminava com o juramento da Scarlett O'Hara lá, ela falando que nunca mais ia sentir fome. E a cena era muito bonita, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Poxa, que final, que coisa grandiosa, ela tipo dando uma banana pro mundo e pros infortúnios, né, que aconteceram com ela, que ela sofre pra caramba, falando que nunca mais vai passar fome no mundo. Emblemática a cena, né? E comecei a ler o livro mó empolgado. E tipo, a cena do juramento é na metade do livro, aí chegou na cena do juramento, eu falei, mas como assim, já? O juramento, aquilo arrancando o rabanete da terra, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pesquisar, vi que o filme era dividido, porque o rolo era muito grande, tinha todo um lance assim, e aí também o DVD, também o pessoal dividia, porque o DVD não cabia o filme inteiro, na qualidade máxima, enfim, quando eu baixei e assisti, eu falei, ah, por isso que deu a quebra. E aí eu fui tentando, insistindo com o livro mais um pouco, mas aí o negócio desandou. Eu falei, não aguento, falta fôlego pra seguir com isso aqui. Você escolheu o seu próprio final, né? É, o meu final é com a Scarlett ali, dentro dela, e fiquei satisfeito com aquilo ali que eu li. E assim, o livro é ótimo, muito bem escrito, é um calhamaço e tanto, 950 páginas, se eu não me engano. Muito é o único graça. Livro da autora... É de uma autora, Margaret Mitchell. A prosa dela é, assim, linda de ser ali, assim, ó, maravilhosa, sabe? Você não tem como você poder feito no livro dela. E tem muito tema relevante, fala de escravidão, fala de empoderamento feminino, que a Scarlett é uma pessoa totalmente divergente ali daquela sociedade em que ela tá. Eles tentam impor padrões a ela, ela não cede aqueles padrões, ela, enfim, ela é protagonista da história dela ali, a história dela, ela é a protagonista, ela vive do jeito dela, porque ela é daquele jeito. Enfim, tem tanta coisa interessante ali no livro ali que eu até admiro de eu não ter terminado de ler ele. Mas não vou prometer que vou terminar, não, que eu sei que vai ser difícil. E o vento levou sua motivação. É, tem mais. Posso citar mais? Não, mas eu não vou tentar me alugar. Não terminei as afinidades eletivas do Goethe, que eu li o Sofrimento do Jovem Werther, achei maravilhoso, mas não consegui terminar esse. O livro do Desassossego do Fernando Pessoa, maravilhoso também, tô pelas metades, eu falo que vou ler um pouquinho todo dia. Tem dia que eu leio, tem dia que eu não leio e não termino o livro nunca. Enfim, tá aqui ainda pra ser terminado. E tem vários outros, acontece. Eu não terminei poucos livros. A maior parte eu termino. Eu faço, mesmo que eu sofra, eu vou terminando. Mas teve um livro que eu abandonei, que foi O Cemitério de Praga, do Eco. Cheguei na página 100, aí eu falei, eu não entendi pra que esse livro existe, o que que ele tá querendo falar, quem é essa pessoa, o que que tá acontecendo. Eu não entendi nada. Eu falei, eu não acredito que eu li 100 páginas e eu não entendi nada. Aí eu fechei o livro e larguei ele. Assim, foi um dos poucos que eu falei, eu não vou. Tem milhões de páginas nesse negócio, não vou sofrer mais. Eu não aguentei passar 100 páginas sem entender bulufos. Aí esse foi um dos poucos que eu abandonei. Alguns outros que eu nunca terminei foi mais livro acadêmico, porque daí a gente, né, quando você vai pra academia, você aprende que, tipo, ah, não, eu só vou ler o capítulo relevante pro meu, porque eu tenho mais 300 livros pra fazer pra esse negócio. Tem livro que é só de referência, você vai lá, abre, consulta. É tipo dicionário, né? Exato. O dicionário também eu não terminei de ler. Eu nunca li o dicionário inteiro. Não vou dizer que não tentei. Dicionário, enciclopédia, livro de referência, só pra consultinha ali. Eu tive umas fases loucas aí que eu pegava as enciclopédias e lia por ler mesmo, mas enfim, tinha muito tempo livre, agora eu não tenho mais, não posso fazer isso mais. Tem muito livro no mundo pra gente ler só enciclopédia. É. Júlio, não tá calado, tem nenhum não, Júlio. Eu acho que pra poder falar de livro que eu não terminei, seria o único que eu não terminei, assim, foi o Urupês, que eu cheguei a mencionar no caso dos clássicos lá, e livros acadêmicos também, porque muitos. Agora, a maioria dos livros, por mais que esteja a experiência não esteja sendo lá muito boa, agradável, eu faço um esforço pra poder ir até o final, porque na maioria das vezes eu acabo sendo surpreendido, mudo de opinião, senão falar é ruim mesmo, mas... Mas eu sei que é ruim. Tipo, eu cheguei até o final. Tem convicção. É, exatamente. Eu não tenho esse apego, não, mas, porque eu já sei que minha leitura vai ser ruim. Eu fiz isso com 50 tons, gente. Eu vou na motivação. Eu vou assim, não, eu quero ler tudo. Uhum. Nossa, tá um lixo. Mas eu vou ler até o final pra poder falar com propriedade. Olha só, é um lixo. Mas você leu? Li. Eu só quero pra poder falar. Li. Eu não consigo isso porque... Se eu começar a me irritar durante o livro, já sei que eu vou terminar irritado, e isso vai influenciar na minha própria análise do livro. Que eu já li ele puto, eu vou achar mais defeito do que ele tem. Então, é tipo assim. Você lê pela revolta no seu coração. Não, abandona porque eu não tenho tempo de vida pra isso tudo. É gostoso. Ele leu seu marido com raiva. Não, gente, a vida é curta, gente. Eu vou gastar meu tempo lendo coisas que eu não quero, eu vou largar e procurar a próxima. Em caso de livro, assim, é que nem eu falei, foi só Urupês que não passei do primeiro capítulo. Agora, a maioria dos livros eu pego, tem ali, vou andando, se o negócio começa ruim, muitas vezes ele termina ruim. Agora, uma outra mídia que eu vi muito de eu começar a ler achando ruim e depois pegar e achar bom, foi mangá. Já teve, sei lá, uns 3, 4 mangás que eu comecei a ler achando ruim e melhorou com o tempo. Assim como o contrário, né? Tem muito mangá que era bom e foi piorando. Mas eu acho que a proposta ela muda por conta de ser de longa duração, sim, né? Às vezes são anos e anos. As pessoas mudam em relação a roteiro, em relação a traço. Isso. É interessante, né? Tem caso de mudança longa, né? Que nem você falou. E tem caso de mudança curta que eu vejo também. Eu acho que por conta de ser, em caso de mangá, aquela coisa de ser semanal, ter um pouco de um feedback mais rápido ali, né, diretamente na revista, aí eles eu já vi casos de autores que pegaram e reagiram a essa crítica que eles tiveram nos primeiros capítulos e mudaram rapidamente nos 5, 10 primeiros capítulos, né? E já mudou totalmente a trama, né, e aí fica um negócio bem, bem melhor. É por conta da mídia mesmo que acaba acontecendo isso, acho que com maior frequência. Mas você me lembrou de uma coisa do investimento também, no caso. Se eu já tiver comprado 3 livros, tô no meio do segundo, tô ficando puto, aí eu não, vou até o final. Agora, se é o primeiro livro e eu não gostei, amigo, tchau. Tchau. Isso que é ruim. Às vezes o negócio vai ficar bom depois. Ah, mas é porque é melhor parar do que continuar na mesma raiva. Talvez seja em outro momento eu começar, aí eu vou conseguir terminar. Mas se eu continuar no momento da raiva, a minha experiência não vai ser boa. Não é verdade. Então é melhor largar. Você tem mais coisa pra fazer, né? Você fica se desgastando, vai ficar martelando lá aquele ódio que você tá tentando um negócio. Sim, sim. Às vezes, se você começa em outra época, você vai curtir. Pois é. Às vezes não, mas... É isso, eu tô esperando a época do Silmarillion ainda. Eu tô esperando a época do Silmarillion. Gente, eu tive isso com o Senhor dos Anéis. Eu vou ser sincera. Eu tentei ler quando eu era bem novinha, o Senhor dos Anéis mesmo. Eu não passei do prefácio. Eu queria ficar falando daquela porra, daquela montanha, daquelas folhinhas, não sei o que lá. E eu tipo, meu Deus, ele tá falando da montanha, da folha, da montanha, de cada árvore, de cada folha, de cada... Eu falei, não, não. Aí eu não passei do prefácio. Aí anos depois, eu sentei pra ler e falei, nossa, muito legal, adorei, desde daí. Mas foi tipo, no começo eu abandonei com vontade. Eu não consegui nem chegar no primeiro capítulo. Porque eu falei, não, não dá, não dá. Se eu continuar vai ser pior. Pensei. Fechando a lista, vamos ler, mas prefiro o filme. Muita gente acha que é impossível um livro ou um filme agradar mais do que um livro, que o livro tem a obrigação de ser melhor porque ele é mais extenso, porque ele tem mais onde trabalhar os personagens, e isso não é necessariamente melhor, né? Às vezes a pessoa usa o espaço para fazer o personagem ser pior do que eu vi em tela. Ainda bem que eu fiz só um recorte em tela. Uhum. Acontece. Ainda bem que eu não enxergo o pensamento desse personagem. Que nem eu enxergo ele. E às vezes acontece como você mesmo falou, que me lembro possível gostar dos dois. É só diferenciar. Pra mim é o comum. Eu diferencio, são duas obras diferentes. Tem a mesma fonte, beleza. Mas são duas obras diferentes. E a partir daqui vai começar a minha visão da coisa. As diferenças aqui eu gostei, essa diferença me incomodou muito, mas o filme é bom. A minha análise vai partir desse ponto, assim, geralmente. Ou ao contrário, assisti o filme primeiro, depois fui ler o livro e digo, gostei mais do filme mesmo. Uhum. Acontece também. Acontece muito, porque a gente às vezes do nada descobre, oxi, esse filme tem livro? Aí vai atrás do livro e dizer, é diferente do que eu pensei que era, porque o livro é baseado e tem tanta alteração na tela que, tipo, a sua experiência com o filme já foi marcada, ela é a origem pra você, mesmo sabendo que o livro veio antes, o filme se torna a origem pra você dizer, essa diferença me incomodou, não gostei do livro assim como eu esperava que ia gostar, não. Às vezes você gosta mais das decisões do filme, né? Sim. Das escolhas de personagem, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Meu caso é justamente esse. Ano passado eu assisti com o Amor, Simon. E, tipo, mesmo sabendo que era um drama adolescente e aqueles personagens ali que talvez não conectassem comigo, mas na tela aquilo funcionou muito bem, que eu comprei a história. Eu fiquei muito interessado em ler assim que houvesse uma oportunidade. E eu li na semana passada o livro. E eu não gostei da forma como os personagens, a relação, tudo é construído no livro. E eu tinha me conectado e tinha torcido pelo personagem no filme, de forma que eu não consegui torcer tanto no livro. É um personagem, ele é muito mais adolescente de um jeito que me irrita dentro do livro, coisa que no filme ele não é um personagem desse tipo. Ele é um personagem mais introspectivo, tem as escolhas dele, tem dúvidas. Só que no livro ele é mais adolescente, tem escolhas de adolescente, faz coisas de adolescente, escolhas burras que me incomodam muito. Meu Deus, não! Por quê? E tem umas escolhas que o próprio filme faz, que eu acho, de uma forma melhor. O próprio personagem faz, que revela, que tira dele a oportunidade de dizer ao mundo que ele é gay. O cara vai lá e joga nas redes sociais. No filme, o cara tá puto, porque o cara viu o e-mail dele aberto, tirou os prints, falou com ele, olha, eu quero que você me ajude com aquela menina lá. Ah, você tá me chantageando? Não, não é chantagem não, eu só quero sua ajuda, blá blá blá. Aí passa um tempão ele tentando ajudar e tudo mais. Só que o cara vai se declarar pra menina e chamar pra ela sair no meio de um jogo de futebol, praticamente no final do campeonato, ele vestido de mascote, todo mundo ri dele e ele fica puto, porque o Simon não avisou ele que ela tava interessada em outro. Só que a humilhação é grande. No livro, ele toma esse fora nas coxias do teatro. Tipo, tá ele e a menina atrás das cortinas, ninguém viu. Não tinha por que ele revelar. Tipo, não foi uma coisa que justifica. A justificativa, né? Fiquei puto, ai, tomei um fora aqui, você não me falou, velho. Pronto, ele ficou puto e falou lá, jogo na rede social aqui da escola, olha. Ele escreve como o Simon diz: eu sou gay, fazer sexo anal pelo cu, escrito totalmente errado mesmo, e disse, não, rapazes que tiverem interesse, me procurem. Eu disse, gente, isso é coisa de gente que invade o Facebook do outro e bota. Ninguém ia acreditar numa coisa dessa. Direto, ah, esqueceu o Facebook do trabalho, vê uma retardada e escreve uma coisa dessa. É muita coisa que eu já vi acontecer e tipo... Perdeu a verossimilhança da situação, né? Eu não achei que justifica a atitude do cara. E nem a atitude de isso se tornar a coisa que todo mundo passou a fazer bullying com ele, porque acreditou naquela postagem que ficou 30 minutos no ar. Gente, não justifica. O cara ficou puto e bota nas redes sociais os prints. Não tá escondendo, não é um cara escrevendo. É seu e-mail aqui, gente. Você revelando, dizendo isso. Eu sou Simon, eu fiz isso. É muito mais... Gente, vocês invadiram a minha privacidade, vocês tiraram de mim a chance. É muito mais profundo aquela forma ali e justificado tanta babaquice do cara, pro cara ficou puto. Não é que o cara tá certo, porque ele tá errado ao fazer isso. Desde o início que tá chantageando o cara. Mas da forma como ele ficou puto, porque ele foi humilhado publicamente, ele queria ver Simon humilhado publicamente. Ali, tipo, eu gostei muito mais como o filme fez, tudo mais. Por isso, eu gosto mais do filme que do livro. É, no meu caso, é O Deus Americano. Eu gostei do livro na época que eu li. Me incomodava um pouco os cortes. Na época que eu li, eu gostei bastante, principalmente pelo mundo. Eu gostei muito dos personagens. O pessoal geralmente odeia o Shadow, mas eu gostava bastante do Shadow. Oh, eu aqui. Porque ele é um banana. Mas eu gosto dele. Tadinha. Ele não é apenas uma sombra. Mas me incomodava, por exemplo, que eu tava curtindo a história do Shadow. Aí no livro, pimba, começava a falar dos deuses antigos. Eu tipo, mano, dane-se os deuses antigos, volta pro Shadow. Aí voltava pro Shadow. Aí eventualmente fica muito chato o Shadow e fica muito bom os deuses antigos. Aí eu saio daqui, Shadow, deixa eu ver os deuses antigos. Então, isso me incomodava um pouco no livro. E aí, essa série que tá tendo agora, eu fiquei completamente apaixonada pelas escolhas e pelas mudanças e pelo que eles fizeram com os personagens. A ampliação que eles fizeram pra... Eles mudaram bastante, por exemplo, a questão da Laura e tudo mais. O próprio Matt Sweeney, que ganhou um protagonismo que ele não tinha, né? E de alguns outros deuses que eram até mais pontuais. Eu gostei muito. Eu gostei muito de como eles intercalaram a questão dos deuses antigos com a questão do Shadow. Eu falei, tudo que me incomodou no livro foi solucionado na série. E eu falei, poxa, gosto ainda, não gosto. Mas eu gosto muito mais da série. Eu gosto muito de como eles conseguiram expandir o livro e resolver coisas que me incomodavam de um jeito muito fluido e de uma expansão super interessante. Eu gostei, então eu acho que esse seria meu exemplo. Pra mim, American Gods, eu fiquei completamente apaixonada pela série de um jeito que me expandiu muito mais do jeito que eu gostei do livro. Então eu vou assistir a série aí, porque tô quase na mesma, porque o livro, eu vi a qualidade do livro, mas não me agradou. Talvez a série me agrade. Tudo que te incomoda no livro não vai existir na série, eu te garanto isso. E tá muito bom. Eu assino embaixo, eu vi a primeira temporada só e gostei pra caramba. Ah, a segunda, Chu, é tão boa. Eu preciso ver, já era pra ter começado e tô enrolando. Eu só vi dois episódios. Basicamente a gente volta pro outro item. Eu não vi, mas eu sei que é bom. É tipo isso. Tem vários episódios que eu não vi, mas eu sei que são bons. A primeira em si é ótima. A modernização que eles trazem pra alguns pontos do livro. Essa questão da alternância entre o plot principal do Shadow e do Sr. Wednesday com os deuses antigos. Aqueles microcontos, né, que existem no livro posto pra tela ficou muito interessante. Ah, adorei. E assim, é praticamente cada um diferente do outro. Então você tem uma fotografia muito bem elaborada pra cada deus ali, pra cada situação nova que vai sendo colocada, que é muito interessante de você ver, assim. Ela é uma série que você precisa de tempo pra você absorver, entender o que tá acontecendo com ela, mas quando você compra aquela proposta ali, você tem a cabeça sendo explodida todo instante. Fala, poxa, que conceito, que não sei o quê. Aquela coisa, né? Que é mais do que a narrativa ali, né? Ah, Brian Fuller. Você entende o conceito, é o meme, né? Quando você entende o conceito, é outra coisa. Pode ir sem o menor temor no seu coração. Caso eu tenha um exemplo aqui que o filme é infinitamente melhor que o livro, porque eu acho que o filme, ele pegou, sei lá, só a ideia do livro e transportou pra uma coisa totalmente diferente, que é o Drive. Tem o Drive lá com o Ryan Gosling. Uhum. Eu vi o filme e na época que eu vi o filme eu achei sensacional. E fiquei, revi mais umas duas vezes na época, trilha sonora na cabeça, as imagens, tudo, não sei o que lá, aquela construção de cenas diferentes. E depois eu descobri que tinha um livro, fiquei maluco, fui procurar o livro, esperei as promoções de 5x50 lá do Submarino, coisa do tipo, paguei R$10 nele, né? Aí veio, fui todo empolgado, falei, é um livro curtinho, falei, vou ler rapidinho e tal, não sei o que. Quando eu comecei a ler, a trama é totalmente diferente do que acontece no filme, e isso me tirou ali do clima, destruiu ali toda a narrativa do que eu esperava. Talvez por expectativa eu tenha dado a nota muito baixa, mas eu acho que mesmo pra quem não conheceu o filme, se ler aquele livro não vai achar tão bom, porque é tudo muito desconexo e pouco trabalhado, não tem nada que foi passado no filme, né? Aí acabou me decepcionando bastante. E o outro, que aí as diferenças já, eu acho que é mais por conta de ritmo, foi aquele Morte e Vida de Charlie St. Cloud lá, que é... O filme eu achei ele bem mais dinâmico nesse ponto, e ele consegue trabalhar ali rapidinho a questão de tudo que acontece com o Charlie, explicando com relação ao irmão dele e também a menina pela qual ele se interessa. No filme fica tudo mais claro, eu acho que fica mais fácil de absorver e também mais gostoso, mais divertido. No livro ele tem um problema, um pouquinho de ritmo ali, dá uma truncada legal, faz aquela pausa, né? Você tem que dar aquela pausa pra poder voltar ali. Aí são os dois exemplos que eu tenho. Eu fico bem dividido com essa coisa, livro melhor que filme, filme melhor que livro, porque eu fico tentando caçar, né, os pontinhos positivos em cada um ali, pra não desmerecer nenhuma das experiências que eu tenho. Mas acho que é prefiro mesmo. É, não é melhor. Pode ficar tranquilo. É só que você gosta mais. É, por exemplo, por mais às vezes que você goste, que é super bem escrito e tal, mas você curtiu mais a experiência do que o filme te passou. Às vezes, por exemplo, pelo mesmo motivo que o Júlio falou, eu gosto do jeito como eles interpretaram, mas é que nem quando você vê conto. Às vezes tem uns contos que viram filmes muito legais, aí você vai pro conto e fala, ah, sim, muito legal, mas eu gostei mais dos personagens que estão no coraçãozinho. É, o que eu escolhi pra citar aqui, eu até gostei bastante do livro, achei ele bem visceral quando eu li, e me impactou, me incomodou. Foi aquele livro que você lê como um reflexo, sabe? Poxa, me identifico tanto com isso aqui, mas isso é tão merda, esse contexto aqui, que eu não queria me identificar com ele, assim. É o Clube da Luta. Até o autor do livro elogiou, fala que a adaptação não poderia ter sido mais bem feita. E assim, tem praticamente tudo que tem no livro, contado, né, transposto ali pra linguagem cinematográfica, com o diferencial do final. O final do livro, quando eu cheguei nele, eu falei assim, ah, tá, mas era isso, tinha uma proposta tão grande, né? A coisa começa com um problema de insônia do protagonista e vai escalonando ali, até tomar uma proporção gigantesca ali do negócio, né? Quando você vê, você tá envolvido numa baita conspiração internacional ali de um pessoal que tava insatisfeito com a situação. Maravilhoso. Aquilo escalona de uma maneira tão, tão vertiginosa ali que você fica louco com aquilo, sabe, no livro. Só que o final meio que poda um pouco essa situação. Eu entendo porque que teve o final, entendo que meio que dá um jeito ali na situação, resolve ela, mas eu fiquei esperando aquele e se. E aí, quando eu vi o filme, acontece o e se. Acontece a situação que o livro vai te encadeando ela ali até pra aquele final. E eu achei uma escolha tão corajosa do diretor colocar aquele final daquele jeito. É impossível você não ver a cena e não ficar comovido com ela, não sentir um tremor ali enquanto você tá vendo ela acontecendo. Poxa, aconteceu, e agora? O que vai ser do agora, né? Aí sobe os créditos, porque vai caber ao telespectador assistir o filme e ter essa experiência. Mas eu recomendo que a pessoa leia o livro, sinta ali a crueza do texto do Chuck. A cara dele, e depois que ela vá ter a experiência cinematográfica do final. O final do filme tem uma cara mais de Chuck do que o próprio livro que o Chuck escreveu. Até não me admira tanto ele ter elogiado a adaptação. Eu gosto muito da proposta dupla de final. Assim, eu primeiro ouvi o filme e depois eu li o livro, que eu particularmente gosto muito. Eu até, se você não tivesse mencionado isso, eu ia comentar. Mas eu não consigo saber qual eu prefiro. Eu acho que a proposta de fim do livro combina com o clima do livro, porque você fica confuso quando você lê aquele narrador-personagem que se perde na própria narrativa, né? Eu acho que combina o final do livro com isso, com o que é construído dentro daquilo, dentro desse caos. E eu acho que o final do filme combina muito com o final, com o filme, com tudo que o filme constrói. Então eu não consigo saber qual deles eu gosto mais. Eu literalmente não consigo, porque eu gosto das duas propostas de uma maneira muito similar. A do livro só ficou aquela quebra. Eu falei, poxa, mas tava se encaminhando pra algo, sei lá, uma mudança completa de paradigma que é a nível mundial. Mas até que ponto aquilo não era simplesmente o delírio de quem tá te contando a história? Aí, poxa, casou, faz sentido e tal, mas... fica aquela sensação, poxa, o cara acordou do sonho megalomaníaco que ele tava tendo, que eu não queria que ele acordasse. Eu queria ver o circo pegar fogo mesmo. No filme pega fogo. Então, poxa, agora sim, tô realizando. Obrigado, David Fincher, por ter entregado isso aí pra gente. O chuta aquele fogo no parquinho! Ele diz da menininha, tipo, queima! É um ótimo exemplo esse. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado esse programa de hoje. Queira vir aqui conosco, esticar esse papo, trazer mais polêmica e discussão e rever alguns posicionamentos seus também e ver que também... Além de ser comum, a gente tem que repensar em alguns casos e passar a compreender que o próximo tem o direito de ser do jeito que ele quiser, gostar do que ele quiser, e assim como você tem. Então, parou de julgar o outro. Se faz julgar, no máximo vai fazer que nem o Arixu falou ali, não pensa, mas não reprima o outro de forma... É isso que é o mais importante. Você não vai reprimir ninguém. Deixa o outro ser o outro. Se o Arixu... Quem quiser participar dessa discussão, como é que faz? Primeiramente, ela pode ir nos comentários do blog e deixar as respostas dela pra gente, né, dar uma lida, conhecer também. E que ela possa entregar os podres dela também, né, os preconceitos que ela tem lá também, que eu não quero fazer sozinho, não. Bom, além disso, você pode mandar também um e-mail pra gente no contato@multiversox.com.br ou procurar a gente nas redes sociais, facebook.com/multiversox, no Twitter também tem lá o perfil do blog, os nossos perfis pessoais você encontra linkados na página. E é isso, vamos continuar a discussão, vamos falar de literatura, que é a troca que é fundamental. A gente expôs alguns dos nossos preconceitos, alguns dos nossos problemas aqui, mas o fundamental do cast é fomentar a troca, a discussão. Vocês não têm ideia das discussões riquíssimas que a gente teve aqui, que provavelmente não vão ao ar. E é isso. Então, gente, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês. Aproveitar, Camila, dia do livro, gravação. Vamos lá, propaganda dos seus materiais. Bom, belezura. Foi super joia também participar hoje. Você consegue me encontrar também? Acho que é fácil, né? Vai ter bastante linkzinho ali. Mas estou sempre no Castelo de Cartas. A maior parte da minha presença é no Twitter. E você consegue achar... Os meus livros são a Trilogia das Cartas, HQ Desenredos e um zine de contos de serial killers alternativos. Mas você também consegue achar facinho pelo meu Twitter. Então sempre tem um tweetzinho fixado ali. Você pode conferir. E o Castelo de Cartas... De vez em quando tem um continho novo, de vez em quando uma resenha nova. E é isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.